ar, Nominata 616. Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata 66. Após finalmente a conclusão da primeira animação da Marvel Studio, What If, estamos aqui para falar um pouquinho sobre os episódios, né? E para me acompanhar, o time de sempre, né? Olá pessoal, e aí vamos para uma jornada multiversal aí. Aqui é o Paulo Arthur, e o Vigia é o Zordon que deu errado. Ele tá sempre procurando seis heróis que cheios de garra, não achou nenhum. Aqui é o Marcos Pedro, e viva Las Vegas! Ele gostou mesmo desse episódio? É muito bom, né? A gente prometeu que no finalzinho, depois dos 9 episódios, né, de What If, a gente viria falar aqui. A ideia da gente, obviamente, não é fazer um big resumo, não é fazer uma coisa que a gente tinha feito nos últimos episódios aí, quando a gente tá falando sobre quadrinhos, de destrinchar momento por momento. É uma coisa mais opinativa, né? Afinal, a gente vai fazer um podcast mais solto, mais divertido aí pra se falar sobre cada um desses episódios, né? Então, eu vou fazer uma pequena introdução de cada um deles e eu jogo pra galera aí pra ver. Principalmente, né, que se eles gostaram ou não gostaram e por que sim, por que não, enfim. A gente sabe que vai ter umas tretas aí no meio da história, né? Acho que talvez o episódio que foi mais propagandeado desde o começo, que o pessoal apostou mais de que seria aquele que as fãs iam adorar e por aí vai, que foi a garota propaganda, vamos colocar assim, né, do What If, foi o da Agente Carter, né? Não, não é a Agente Carter, da Capitã Peggy Carter, né? É um episódio em que segue o padrão mesmo daquele de só mudar uma pequena coisinha, trocar o personagem que seria o protagonista e ver o que desenrolaria no filme, né? Então foi bem básico o episódio dela. Basicamente é o que aconteceria se a Agente Carter que tomasse o soro do super soldado. Ela ficou gigantona, né? Monstruosa. Só que ela não é uma americana para ser o Capitão América. Então, não sei por que também não ousaram chamar ela de Capitã Britânia, né? Vai que não quer gastar o nome e confundir os espectadores na possível entrada do Brian Braddock no UCM, né? Mas aí ela virou a Capitã Carter com todo o símbolo do Reino Unido, né? Do uniforme ao escudo. E aí, acho que a parte mais interessante desse episódio foi ter transformado também o Steve Rogers, mesmo sendo aquele magricelinho lá, mas aquela ideologia de herói que ele tem, continuou ele sendo, digamos assim, o piloto do Hydra Stomper, né? É curioso porque, vamos dizer assim, né? Podia ser qualquer um, na verdade, no Hydra Stomper, né? Não tinha nada peculiar que faria o Steve Rogers ser o piloto daquilo ali. A não ser a força de vontade. Ou sei lá, será porque ele era pequenininho demais pra caber dentro daquela armadura? Não sei. Enfim, o próprio Howard Stark, que construiu a arma pra ele, né? Deu também a versão do escudo da Capitã Carter. E aí temos um episódio que é basicamente poucos elementos que mudam, né? É uma versão do que seria o filme do Capitão América, o Primeiro Vingador, sendo a Capitã Carter a Primeira Vingadora. Felga, o que você achou dessa entrada, desse primeiro episódio pra ser o cartão postal, vamos dizer, da série? Assim, se esse episódio tivesse aparecido mais pra frente, ele talvez se perderia, porque ele é muito fraco se comparado com alguns episódios que vem mais pra frente, né? Porque esse, basicamente, né? Ele reescreveu o filme do Capitão América, né? Só que com a gente Peggy Carter. Só que a gente sabe, o filme do Capitão América, o primeiro, não é lá um grande filme, assim. É um filme que diverte ali, sessão da tarde, né, no máximo. Mas eu achei assim, como entrada e como ela de certa forma passou, meio quase que virou a propaganda, acho que foi um bom começo, ele foi um bom aquecimento aí pra esse início aí dessa série, né? Que aparentemente começa como um negócio meio, como é que fala? O Vigia jogando ali as possibilidades, né? Não parecia, no assim, enquanto a gente vai vendo, que ia ser um negócio que ia acontecer no final, né? Na perspectiva de quem nunca ouviu falar da série, foi simples o suficiente para o pessoal mastigar para entender, ah, é sobre isso a série. Porque aí ele é meio tipo assim, ó, o filme é assim, o desenho é assim, o filme é assim, o desenho é assim. E aí deu uma ideia, né, do que seria essa coisa de mudar pequenas coisas para criar um outro universo paralelo, né? Isso é interessante. É, Pedro. No meu caso, um pouco diferente do Felga, eu já achei que esse primeiro episódio foi, assim, foi muito bom, entendeu? Porque ele como o Felga falou, ele apresenta pela visão da agente Carter, né, que se torna Capitã Carter, mas com muitas das cenas muito similares ao que a gente já viu no filme Capitão América, o primeiro Vingador. Então, e é interessante porque essa jogada aí de mostrar um pouco de uma outra visão do que aconteceria se, né, com essa perspectiva, é interessante porque o autor, ele consegue mostrar que mesmo a coisa caindo pro lado da Peggy, se tornando uma mulher com destaque em um mundo completamente machista, o relacionamento dos dois entre Steve e a Peggy, ele praticamente se torna ele fica o mesmo, saca? Tipo, não fica diferente ou cai não, sabe? Os dois têm o mesmo laço que a gente já viu no filme do Capitão América e posteriormente até mesmo no outro filme que mostra, né, até o reencontro do Steve Rogers com a Peggy Carter já velhinha, né? Então você vê que mesmo com essa mudança de papéis, o relacionamento dos dois é tão forte quanto, entendeu? Do universo normal que a gente vê. Então isso que é muito interessante da história nesse primeiro episódio da história, né? E também ele já mostra um pouco de como vai ser a técnica de animação, como funciona a física, que é um pouco diferente das outras animações, né? É uma animação que tem uma técnica um pouco mais pesada, mas que ele consegue fluir, consegue tirar ótimos ângulos de visão da animação. Então eu gostei bastante do que foi apresentado e eu achei que foi um ótimo abre-alas, né, do que se tornou os próximos episódios de What If. Eu achei o projeto maravilhoso. Eu pensava em outra coisa, né? Eu pensava em outro tipo de projeto, como a gente já viu em Animatrix, em Batman Cavaleiro de Gotham, o Animação Halo, que são vários estúdios, né? Ou até mesmo agora em Star Wars Visions, que são vários estúdios com vários estilos de animação e que apresentam suas visões de como seria o What If dentro do universo Marvel. Mas não, foi um estúdio apenas e fez o papel do What If. Então isso ficou muito legal porque ficou uma coisa bem única, né? Bem homogênea. Mas é que, Marcos, esses aí que você apontou são todos exemplos de animações mais voltadas a, assim, similares a animes. O What If, ele, se você for prestar atenção, ele é mais a pegada dos irmãos Fletcher, daquele Superman dos anos 30, do que animação japonesa. Sim. Então, por isso que até que aquele negócio, muita gente xingou a animação, disse que ela era parada e tal. Assim, ela é parada, a verdade é essa. Um beijo, Magaren. Mas a intenção deles era aquela. Então, no contexto da intenção deles, que é uma coisa que até eu já briguei contigo em outras obras, a gente tem que entender a intenção do autor. A gente pode não concordar, mas sim, a intenção deles era essa. Não, a intenção era praticamente transpor o que parecesse mais com um filme. Sim, né? Sim. Tanto que, assim, os movimentos não são movimentos que um desenho animado permitiria fazer dos mais estrambóticos possíveis. Ele tenta manter, digamos assim, todo o design de um... O que seria na realidade, de um humano fazendo aqueles movimentos, entendeu? Sim, então não vai fugir disso, né? Não, mas é igual eu tô falando, porque antes de conhecer o projeto do What If, né, eu já tinha uma expectativa do que poderia ser, né? Que foi mais do que eu falei. Os outros projetos, pelo menos o Visions que você fala, é dar a vários autores diferentes a sua liberdade de fazer. Não é o caso do que foi feito aqui, porque até corrigindo o que você falou lá na frente, que era o autor, na verdade é a autora, que é a A.C. Bradley, né, que ela é a chefe redatora. Na verdade, tem uma mesa de roteiristas, né? Sim, mas ela, claro, digamos assim, é que, digamos, bate o martelo pra cada um e passaria pra Kevin Feige aceitar, né? E aí o diretor... O diretor é o Brian Andrews. E aí, digamos assim, são eles que seriam os principais responsáveis pela escolha. Independente de qual seja vejo o episódio, tendo a equipe por trás, é a visão das mesmas pessoas, né? Então não tem essa de assinatura, de ter arte diferente, pra contar essa ideia do que é o quadrinho mesmo. Então, alguém pode até reclamar da animação, ter sido desse jeito, mas ela simplesmente segue, a gente vai falar ao longo disso várias características do que era o quadrinho, né? Mas ela segue praticamente fielmente o que era o quadrinho até os seus, vamos dizer, 7 primeiros episódios. Dependendo do segundo tempo. E a proposta da animação, não, realmente, eu concordo plenamente. A proposta da animação, ela segue a mesma proposta do que foi os quadrinhos antigamente. Essa coisa de fazer com o mesmo estilo, de ser um estúdio apenas que faz toda a animação, é ótimo porque você tem uma homogeneidade na arte, né? Então isso se torna, isso prende mais ainda a atenção das pessoas de que tá assistindo a série, né? Aí vem a curiosidade, não foi só um estúdio. Todos eles conseguiram manter o padrão, sendo vários estúdios fazendo. Pois é, mas sabe qual que é o interessante desse ponto que deu certo por causa disso? Porque o problema não é o estúdio, o problema é ter um animador geral. Provavelmente é o mesmo animador geral. Não só isso, né? Na verdade, nada passa pela Marvel Studios com outros estúdios contratados, vamos dizer assim, que fazem a animação em si, se não passar por um time interno. Então, exato, a equipe de concept art da Marvel Studios participou na concept art de todos eles antes de sair. Mas eu acho que pelo fato da animação ser totalmente em 3D, utilizando a técnica cel shade, né, que é um tipo de modelagem que simula um tipo de traçado 2D, facilita muito para que vários estúdios de animação possam trabalhar no mesmo estilo de conceitual de design, porque você pode ter um estúdio que possa modelar tudo e entregar essas peças, esses assets, né, como chamam, e mandar para os outros estúdios fazer as animações. Então isso aí é super tranquilo mesmo. Então isso facilita também o projeto, né? Isso dá uma certa facilidade de poder falar assim, não, beleza, tudo ocorre com a mesma estética, com as mesmas diretrizes e tal, você tem tudo pré-programado, você só pede para os estúdios fazer as animações e fazer os renders, entendeu? Então isso facilita muito, isso é muito bom. Não é igual aos projetos anteriores que eu mencionei, que você tem cada estúdio trabalha com seu time, né? Não, aqui pelo menos pôde homogeneizar tudo direitinho, até mesmo na questão de procedimento de trabalho, e tudo correu beleza, né? Só teve um episódio mesmo que atrasou um pouquinho, que a gente não sabe por quê, mas atrasou um pouquinho, e foi jogado. Eu sei, na verdade já falaram, né? Teve um surto de Covid no estúdio, e aí ia atrasar. Cara, é que nem o Felga falou, esse episódio ele foi bem a cola do filme do Capitão América. E o primeiro filme do Capitão América, eu não acho ele tão ruim quanto o Felga disse. Mas a verdade é que ele é mais redimível pelo que acontece, assim, pelas consequências dele no final. Sim. No final de toda a Saga do Infinito, porque a gente nota toda a importância que teve, a Capitã, os personagens e tudo mais. Mas na prática, principalmente comparado com o Soldado Invernal, ele é um grande Sessão da Tarde, pipocão, que você assiste com o cérebro desligado. No fim das contas, o What If foi um pouco isso. Era o primeiro, foi o mais simplesão, mas o contexto todo fez sentido lá no final. Quando ele descobre que no universo da Capitã Carter, o Reino Unido perdeu a Guerra das Malvinas para a Argentina. O que eu acho, na verdade, de todos os probleminhas desse episódio, não é nem por ele ser simplesão, menos complexo, ser, digamos assim, descaradamente uma versão quase literal do que é o Capitão América Primeiro Vingador. Não é também pela qualidade da arte ou o tipo de escolha da arte que algumas pessoas criticaram aí. Vai de novo um beijo pro Magaren, né? Que não sei se ele se recusou a passar desse podcast por causa disso, enfim. Ele tava odiando, mas enfim. Nossa, e o que eu acho que é mais problemático, que ficou descarado e depois com o tempo corrigiram, pra mim, foi que é o problema sério do diretor, do Brian Andrews. Eu não gostei nada, mais nada, de como nesse episódio ficou a dublagem original, tô falando, tá? No português provavelmente corrigiram muita coisa aí. Mas parecia que tanto que criticaram bastante o Sebastian Stan, mas não foi só ele não, cara. A Hayley Atwell também, parece que as vozes não casavam em nada com as expressões dos personagens durante a cena. E a personagem da Capitã tava muito alegre. Oh, meu Deus, estou batendo. Ah, que legal. Puf, puf. O negócio assim ficou muito esquisito no começo, cara. Eu fiquei olhando assim, cara, parecia uma alegria tremenda da personagem ter ganhado os poderes e não tinha a tensão que deveria ter o episódio pro que era um combate da Segunda Guerra Mundial contra uma organização mais obscura ainda do que os nazistas, que era a Hydra, né? É, porque a gente tem que entender que a atriz estava muito feliz que o contra-cheque dela ia continuar andando. É, pode ser. Pode ser isso mesmo. Né? Acho que é isso, hein? Mas assim, ele termina com um gostinho de que já dava entendendo aquele gostinho, só que não foi exatamente o que a gente pensava, né? Que ia ter algo mais, porque de repente aparece um portal dimensional, o que é muito esquisito, que esse portal dimensional foi aberto pela joia do espaço, né? Pelo Tesseract, lá usado. É, mas também, de alguma maneira, o Tesseract mandou, mas aí foi pro mesmo universo, né? Mandou o Caveira Vermelha durante a Saga do Infinito pra o Vomir, né? Mas aqui abriu pra uma outra dimensão. Enfim, a gente engoliu isso, apareceu um monte de tentáculos, e aí muita gente tava gritando lá nas suas teorias malucas. Sim. É o Mephisto! Não, brincadeira, tava dizendo que é o Sumagorá, né? É o Sumagorá! É o Sumagorá! Vai estar ligado com... O Marcos gritou que era hentai. É. Mas aí o pessoal achando que era a ligação com o filme do Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, né? Bom, não foi exatamente isso, né? Pelo menos até agora não parece ser, né? Então vamos passar aproveitar pro segundo episódio aí, que é também um pouquinho literal, mas ele foi criativo o suficiente pra transformar cada personagem num dispositivo diferente, que é o que aconteceria se o Yondu, o Donta, né, que é o Ravager, o saqueador, né, dos Guardiões da Galáxia, errasse o endereço na hora de capturar o Peter Quill. Então, em vez dele, ele achou que a Terra é tudo igual, em vez de parar. Agora, o princípio para esse episódio surgir é muito doido, né? Que, enfim, ele não foi lá pro... Não sei nem onde o Peter Quill viria, é Maine, sei lá, nos Estados Unidos ele vivia, né, com a mãe dele. E ele acabou indo parar na África, né, em Wakanda. E aí resgatou o pequeno T'Challa. E T'Challa foi levado, com tipo, uma grande aventura. Ele adorou o T'Challa. Pelo visto, ele adorou muito mais do que o próprio Peter Quill nessa versão da história. Que o T'Challa, de repente, se transformou todos os Ravagers, né? Que eram os saqueadores, uns maus elementos. Virou em heróis mesmo, né? Virou na versão dos Guardiões da Galáxia, né? Do que seria, né? Se eles fossem, né? E aí a gente vê vários personagens se transformando. É uma nova nébula, né? Uma nova nebulosa. É um Thanos bem diferente, mais pacifista. Realmente pacifista aqui, né? De boa na lagoa. Quem mais a gente tem nesse episódio? A gente vai ter... Aparece uma pontinha do Howard, mas o Howard é naquela posição mesmo. O colecionador vira um brucutuzão. É... Aí tem aquele personagem lá que é o Kraglin, né? Que é o irmão do James Gunn que faz, ou o Shang Gunn. E tem aquele outro que morreu no Guardiões da Galáxia 2. Taserface. É Taserface, né? Que ninguém zoou com a cara dele. Afinal, o T'Challa não vai permitir que nada disso aconteça, né? Que nessa nova realidade... Ele traz o melhor de cada pessoa, né? Esse episódio, ele só prova que o Stephen Strange, ele era muito, mas muito, mas muito filho da puta. O plano dele na Guerra Infinita não era procurar a possibilidade em que eles venceram a guerra. É procurar a possibilidade em que eles vencessem a guerra e a única baixa fosse o Tony Stark. Paulo e suas teorias. 14 milhões e meio de possibilidades e nenhuma ele cogitou. Se a gente chamasse o T'Challa ou o Falcão pra dar um talk no Jutsu no Thanos. Mas veja, Paulo, o toque no Jutsu no Thanos foi bem no começo. Ele foi fazendo toque no Jutsu nessa história bem antes. Ali do ponto que ele tava, era como ele podia modificar a história lá naquele momento, né? A partir daquele momento que ele tava lá no Titã. Agora não dava mais. Mas seja como for, Thanos, ele é aquele personagem, aquele chefão, aquele boss de videogame. E quando você consegue desbloquear pra poder jogar ele virou uma bosta. Verdade. Mas tava sem as joias. Mas sem as joias, no endgame ele ainda dava umas porradinhas. Nesse aqui ele era, socorro Nebula, socorro. Ele deu umas porradas feias no Hulk, né? Sem usar o poder da joia. É que ele pacificou, gente. Ele ficou uma pessoa mais... Sem nada, ele sabe toda aí que tava falando. Mas aí apanhou dos pacapanga. Apanhou dos capanga. Apanhou dos capanga e ainda ficou falando assim: gente, vamos entender o seguinte: a minha ideia de dizimação é um pouquinho mais eficaz do que você manter as pessoas vivas, entendeu? Então, tipo assim, ele tenta também, ele entrou também no modo... Ele tenta convencer quem ali, meu Deus, quem é que tá tudo convencido? Não era nem que tá tentando. Mas pro que pareça, na minha opinião, ele tava tentando convencer a si mesmo que, não, pelo menos tinha valor, eu não era tão merdeiro assim, eu só era muito merdeiro, mas não... Não, mas quem era que tava na mesa que tava tentando convencer, eu tô tentando lembrar. Era o Okoi. Mas é aquele negócio, tipo, apesar de tudo, ele parou o Thanos, mas não parou aquele... Parou de... como é que diz aquela palavra? Muito ainda no começo. Porque pode até ver que a relação dele com a Nebulosa, por mais que ela ainda não tenha chegado num ponto sem retorno, ainda é como o T'Challa fala. Cara, vocês precisam de uma terapia, sabia? Eu tô me lembrando agora da cena do Okoi, que a Okoi pergunta, mas isso não é genocídio? Aí ele, não, se for de uma forma aleatória. Exato, isso, tá vendo? Cara... Esse Thanos é muito legal, mas ainda assim teve uma nerfada feia nele, sabe? Não, mas... Mas mesmo assim, cara, foi o melhor episódio, na minha opinião. E assim, até eu falei, não, esse aqui era o que eu queria ver a continuação e tudo mais, porque tem aquele gancho pra continuação, que o Felga falando, não, com esse final aqui, todo mundo morreu, o universo vai ser destruído, ele tava contando universo destruídos. Esse aqui foi o primeiro. Aí depois a gente viu... Que a gente tava pensando, né, que na verdade, seguindo o padrão do What If dos quadrinhos, sempre a história termina pior do que o universo que a gente acompanha, né? Porque, pra quem não conhece os What Ifs originais, aqui dos anos 70, na verdade, os What Ifs, eles eram quase que uma desculpa da Marvel pra dizer, olha gente, a gente tomou essas decisões merda, mas na verdade, era o melhor caminho. Olha como ia ser muito pior se fosse do outro jeito. Aí sempre ia pegando umas histórias assim, que era sempre pra terminar uma desgraça. Assim até Scott Lobdell evitar de manter as bobagens dele, né? De a Era do Apocalipse pra cá, né, Spawn? Não, mas a Era do Apocalipse é um universo melhor, porque se você for ver toda a merda que aconteceu com os X-Men foi por causa daquele careca safado do Xavier. Tá bom. Não, é só você ver que sempre que você tira o Xavier da equação e o Magneto comanda os X-Men, as coisas ficam melhores. Só lembrar de Dinastia M. Felga, vai lá. Cara, eu acho que assim, uma parte desse episódio é a... Primeiro é a questão do seu último trabalho, né, do Chad... Como é que é o nome? Chadwick Boseman. Foi o último trabalho dele, né, na Marvel. Então esse episódio tem todo um contexto especial, né? Sim. Na verdade são 4 episódios com ele. Isso. Né? Mas esse foi o último trabalho com ele, né? Isso, o projeto foi o último trabalho com ele. Então tem toda uma característica especial e tal. Esse episódio, assim, é como eu falei, o da Agente Carter pode não ser ruim, mas se ele, por exemplo, fosse colocado um pouco mais na frente, o pessoal ia chiar mais. Porque, por exemplo, esse segundo é muito melhor e ele explora. Ele não transformou o filme, ele não fez que nem o da Peggy Carter, que simplesmente colocou a Peggy Carter no filme do Capitão América, né? Não, exato, copia e cola, né? Aqui ele não fez um filme dos Guardiões da Galáxia. Ele reescreveu, colocou novas coisas, trouxe, né, uma nova... Até porque não tem Guardiões da Galáxia mais nesse universo, né? Eles sequer surgem, porque o T'Challa, ele resolve virar os transformar os próprios saqueadores em versões melhores e que ocupariam o que os guardiões fizeram, né? E a gente vê algumas pontas, né? Tirando dois personagens aí que realmente ficaram personagens completamente de fora de qualquer episódio do What If, né? Que seriam os personagens mais famosos, o Groot e o Rocket, que não aparecem em canto nenhum, né? Mas a gente vê o que aconteceu com o Drax, vê o que aconteceu com o Peter Quill, e não nessa versão aí, mas em outro momento a gente vê o que acontece com a Gamora, né? Quase vê, né? E a Nebulosa, claro. A gente não é guardião oficial no primeiro, mas é do segundo. Mas como eu falei, ele não reescreveu os Guardiões da Galáxia, ele não simplesmente pôs o T'Challa no lugar do Peter Quill, entendeu? Tem toda uma nova dinâmica, né? Vamos dizer assim, houve toda uma influência, uma diferenciação, né? Diferente um pouco do episódio anterior. Eu achei esse um dos melhores episódios, né? E realmente, o final, ele tem um clima de que, meu, ferrou, porque o Ego conseguiu aquilo que de certa forma, foi impedido, porque havia os Guardiões da Galáxia lá pra segurar o Peter Quill, pra segurá-lo, né? Depois, enfim, pode ser que o Vigia tenha dado uma ajuda pra não essas porcarias não terem se destruídos, mas enfim. Mas esse é bem interessante porque tem uma nova mudança da dinâmica. Ou seja, não tem Guardiões da Galáxia, por quê? Porque houve uma diferenciação em relação à presença. O Peter Quill fez uma grande diferença ali no universo. Apesar de você ter vários personagens, alguns personagens, por exemplo, que acabaram... por exemplo, como é o nome lá daquele Kree, que é meio robô, que eu esqueci o nome. Outro personagem saqueadores. É o Korvac. É Korvac? Não, é o... Ai, meu Deus, esse é o nome do Kree. Korvac, né? Korvac. Então, é que nos primeiros nos filmes, né, acabava, tanto em Capitã Marvel, quanto no próprio filme dos Guardiões da Galáxia, tava meio descanteio. Aqui não, aqui ele ganhou uma chance de aparecer mais, de tal, né, coisa. O próprio fato do T'Challa, de ser um Senhor das Estrelas, de fato respeitado, né? Diferente... Todo mundo sabia o nome, né? Sabia quem era. Você! O Drax querendo tirar foto com ele... Cara, fã clube. Tinha um senhor. Então, cara. Então, inversão. O outro era querendo fazer o nome, o pessoal, quem? E quem? O outro é. Meu Deus, é você! Né? Então você vê a diferença, né? Ele era Korat. Korat, isso. Mas é porque aquele negócio, tipo, porque bem ou mal, a criação ajuda bastante. O Peter Quill, ele tinha uma criação bem. Assim, o cara era do interiorzão dos Estados Unidos e tudo mais, e era uma pessoa normal. O Charlie foi criado pra ser um regente, então isso deve ter ajudado bastante. O T'Challa, bem ou mal, ele é um cara que tinha um ímpeto mais nobre que Peter Quill. Já era... Mas, assim, já tinha um certo amadurecimento. Não, você vê a cena de captura dele, né? A do Peter Quill é praticamente uma cena de susto, assim, né? Vem aquela nave espacial, ele fica apavorado e carregam ele. Foi um rapto. Ali o Yondu fala pra ele, assim, você quer uma aventura, não sei o quê. E ele, nossa, uma aventura pelas estrelas. Eu pensei até em algum momento se ia citar esse arco de histórias novos aí do Império Intergaláctico de Wakanda. Bom, pode ser uma futura continuação, se quiser aproveitar esse personagem, mesmo com o Chadwick Boseman falecido, né? Mas enfim. É a mesma vibe, eu realmente achei um dos melhores episódios. As partes onde apareceu o Thanos, mesmo nerfado, ele se tornou um personagem ultra foda, maravilhoso, tipo... Mesmo com essa ideia de assassinato em massa, né? Já que ele não chama de genocídio, já que é assassinato aleatório, né? Mas ele tendo essa personalidade e ver que praticamente todo o universo sabia quem era o Star-Lord, né? Porque o T'Challa, ele tem um Talk no Jutsu poderosíssimo, né? Capaz de mudar todo mundo ali. Cara, eu praticamente assim, adorei. É um orife fantástico. E nossa, é tipo, é o episódio que você fala assim, pô, eu vou ver de novo, porque curti pra caralho. Eu acho que a única coisa que ele não conseguiu fazer, eu acho, foi a relação Gamora-Thanos. Porque provavelmente... Mas como a gente já viu ali que, por exemplo, já tinha estragado a relação com a Nebulosa, de alguma maneira, já tava estragada. A da Gamora, com certeza, já é porque a conversão do Thanos foi muito depois de qualquer coisa funcionar. Não, você pode interpretar que a Gamora sequer perdeu os pais, ela não precisa nem ter sido adotada pelo Thanos. Não, a Gamora era criança, por isso que eu tava pensando nisso. Sim, pois é, mas possivelmente essa conversão do Thanos pode ter sido bem antes, meio dele invadir o planeta da Gamora, né? Então não há relação entre Thanos e Gamora nesse universo. Cara, porque isso aí também já é demais, porque... Já estão pedindo pro T'Challa adolescente ter convencido o Thanos. Eu acho que já tinha pelo menos uns 20 e poucos anos. Não dá pra saber, né? Eu tô chutando aqui. Mas assim, só pra pontuar esse episódio aqui e a gente passar pro próximo. Outra coisa que é muito interessante é que, apesar de ser um episódio de Guardiões da Galáxia, Aventura Cósmica, por aí vai, ele tem um quê de filme, de série, enfim, de assalto, né? É um grande plano de assalto. Então ele tem um toquinho um pouco, por exemplo, do que o Homem-Formiga fez, o primeiro, né? Daquela história de um roubo perfeito, por aí vai, né? claro que com vários elementos. Coisa que não tem no filme dos Guardiões, né? É um elemento, até a narrativa, a escolha do que o caminho que a história ia é original, é diferente. Por isso que ele realmente tem um destaque bem diferente, né? Apesar disso, combina com a estética dos Guardiões também, hein? Sim, sim. Combina. Até porque, mais uma vez, eles eram uns saqueadores. Então, eles viraram tipo uns Robin Hoods da vida, né? Sim. E não é proteger a galáxia. E outro destaque também interessante que tem que falar é com relação ao novo papel do colecionador, que ele virou tipo um Hulk da vida. E a cena pós-créditos, se eu não me engano, é nesse episódio que mostra a aparição do Ego abduzindo o filho dele, né? Que é o Peter Quill, né? Bem abduzido, né? A gente viu que dali mesmo da lanchonete ele já quis roubar os poderes, sugar o filho, né? Não roubar os poderes, sugar o filho ali. Isso, né? Exatamente. Vamos passar agora pro terceiro episódio, que ele é bastante curioso. Ele é um mix de vários filmes do começo da fase 1, né? Da saga do infinito, que pega o filme do Hulk, que muita gente surpreendeu porque usou o filme do Hulk. Pega o Homem de Ferro 2, né? Já vai pro Homem de Ferro 2, né? Que acontece na mesma semana que o do Hulk. Né, se você olhar, fizeram essa costura, né? Tem também um filme do Thor, acaba botando o filme do Thor também na mesma época. Foi quase não, na mesma época. Não, mas sempre foi na mesma semana. Pode pegar os fluxogramas da fase 1. É tanto que eles chamam, né? Eles chamam essa... Não é, na verdade, o nome do episódio, mas eles chamavam antes como se fosse a grande semana do Nick Fury, que era o nome de um quadrinho que realmente fez essa costura dos filmes do UCM como se fosse uma semana só, né, mesmo. E aí, a grande diferença é que, de repente, quando o Nick Fury tá fazendo sua convocação final pra o time selecionado dos Vingadores, tem alguém matando os Vingadores, né? E é tipo assim, vou ser bem sincero, teve gente que falou assim, descobri e matei na hora, já sabia. Eu falei, porra, eu não desconfiei até a tradução brasileira entregar, porque a tradução brasileira estragou, né? Aquela história de... Não, em inglês também. Não, em inglês é menos. Porque em inglês na dublagem, não entrega. Não entrega tanto. Mas na legenda ou no inglês, aí que entrega. Você vai dizer na dublagem agora. Vou dizer como é em inglês. Em inglês é "It's all for hope". É tudo pela hope. No legendado, ele fala que é por causa da filha. Como é no dublado? Isso. No dublado também. Ah, mas aí entrega, pô. Por causa da filha, parei e falei assim, que filha? Filha de quem, né? Aí... Cara, mas o cara tá dizendo o nome. Ele tá dizendo o nome. Mas o hope tem uma literação com a palavra esperança, entendeu? É tudo por causa da esperança. E aí você fica parado um pouco em inglês. Mas enfim, o episódio é bacana. Não vou dizer que tá entre os melhores. Ele tem um lance muito legal de pegar... Aí sim, ele pega pedaços iguais dos filmes. Só que eles são vários desfechos diferentes. Então ele tem uma criatividade de ter várias mudanças em vários pontos diferentes, né? A Viúva Negra toma um papel principal aqui, porque ela praticamente passa quase invisível durante esses primeiros filmes. Ela aparece no Homem de Ferro 2, mas ela tem uma função, depois que é revelada a gente, apenas de estar direcionando as coisas, mas ela não é a protagonista, né? E de repente ela assume essa posição e, pra nossa surpresa, a protagonista acaba sendo também mais uma vítima, né? Então, a grande revelação de que o Hank Pym, que já tinha aquele lance que a gente sabe nos filmes, que ele tem um ódio mortal por essa ideia de Tony Stark, de Vingadores e por aí vai, né? Já tinha aquele ranço lá pelo que a SHIELD fez no passado com ele. Aí ele se revela e revela aquele Hank Pym com uma armadura do nova, assim, como se fosse uma versão até mais parecida dos quadrinhos, do Jaqueta Amarela. Cara, e aquele olhar de doido, foi muito bom mesmo. Não é olhar de doido, é o mesmo maquiador do Doutor Estranho do próximo episódio. Ao contrário de todo mundo, cara, eu viajei nesse episódio até o último instante. Eu não peguei a ideia de que o assassino era o Hank Pym mesmo, que tudo era por causa da Hope. E eu só saquei que era a questão da Hope quando teve aquela explicação que a Hope que foi no lugar da Natasha numa missão lá, que eu não lembro direito qual foi que é, mas que era a missão onde ela teria o primeiro encontro com o Soldado Invernal, que a gente vê no filme do... A gente só ouve a história, né, nos filmes do MCU. Sim, exatamente, esse detalhe. Muita gente não percebeu, mas é uma missão que a Natasha participou, que ela conta pro Capitão América naquele momento que se faz sobre Soldado Invernal, ele pressiona ela na parede e ela conta uma história de que viu um monte de gente morrer e ela, mais malandra, escapou. Então, dentro desse universo, a Hope tava dentro daquele comboio lá e morreu. E só quem percebe é quem viu esse detalhezinho, porque eles não contam, né? Foi o Soldado Invernal que matou a Hope. Não, não fala. Exato, exatamente. Aí, então, assim, mas foi, eu achei um dos episódios muito bons. Eu gostei de todos os desfechos, porque, tipo, a cada morte dos Vingadores, cara, eu senti pra caramba, sabe? Tipo, principalmente na do Hulk, que eles recolocaram o Hulk do que era o filme do Edward Norton, né? Então, ao invés de ser o Edward Norton protagonizando aquele filme que a gente viu, que muita gente ficava na dúvida se ele tava no MCU ou não, porque era o Edward Norton e depois mudou para o Mark Ruffalo e tal, como aconteceu com o do Eric Bana, né? Que muita gente ficava falando, ah, mas o Eric Bana foi levado em consideração. Não, não foi levado em consideração do Eric Bana. São pessoas surtadas falando isso, né? Exatamente, exatamente. Não é possível que alguém fale isso. Não, pior que falava. E até falo de vez em quando hoje. Porque eu entendo por que falam isso, porque o do Edward Norton, entre aspas, não tem origem. Aí... entre aspas, bem grandes, né? Não, entre aspas, porque tem origem nos créditos iniciais, né? Isso, mas aí porque algumas coisas da cena daquela introdução, mas enfim, isso aí é pra outro papo, mas eu achei interessante isso, que... Se a gente for gravar o do Venom e falar em canonicidade do MCU, a gente volta a esse assunto. A gente volta a esse assunto, vai ser ótimo. Mas eles meio que amarraram essa ideia de que realmente, se você colocar o Mark Ruffalo, né, você meio que reescreveu o filme do Edward Norton. E isso bateu exatamente com o MCU. E a morte do Hulk, eu achei assim, tipo, cara, o que aconteceu ali, sabe? Porque tipo, foi uma coisa muito diferente de tudo. Explodiu. Exato, ele na verdade, explodiu. O coração dele cresceu demais. Exato, cara, a explicação foi muito louca. Cover, tá dizendo que ele morreu por amar demais? Não. Mas Marcos Pedro, você tá querendo dizer pra gente que a Marvel tem que fazer um deep face, como é que é? Um deep face não, como é o nome? Deep fake. Deepfake com o Mark Ruffalo agora no mesmo filme? Fizeram, entendeu? E outro detalhe, né, que quem também não percebeu, é a atriz da que faz a Betty Ross? A Jennifer Connelly, da versão não canônica. Não, peraí, calma. É que tá. Quem, na verdade, quem faz aquela ali é a Liv Tyler, a filha do... Exatamente. Só que ela não tá dublando aí. Exato, foi uma outra atriz que fez a dublagem, que tem uma voz similar com a da Liv Tyler. Mas a interpretação é diferente. Vale ressaltar, tá, gente, que a outra, que é a Jennifer Connelly, ela é a esposa do Paul Bettany na vida real, que é do Visão. Isso. E ela faz a voz da Friday, né? Como é o nome da nova IA do Tony Stark? Eu me esqueci o nome agora. Nos quadrinhos é Friday, mas é... Enfim. O legal do episódio é realmente colocar os três filmes, né? Thor, Hulk e Homem de Ferro 2, né? Tudo na mesma semana, né? Que é porque a gente sempre tinha essa... Sempre foi assim. Noção. Aqui é? Sempre foi assim. É a voz e o Paulo discretamente te dando uma cutucada, dizendo que sempre foi assim. Eu sei. Mas sempre faltou uma coisa, até porque os filmes tal, tem os espaçamentos e tal. Mas é bem legal esse. E acho que esse aí é um baita episódio de mistério, né? Porque o Nick Fury fica que nem um maluco atrás de saber quem é o cara que tá me ferrando, né? Ele roda, né, o episódio inteiro. Você tem ali um problema, né, interplanetário, né? Porque com a morte do Thor ocorreu uma invasão asgardiana na Terra, né? E não tinha Vingadores pra suprimir isso, né? Então é bem interessante a dinâmica. E acho que é um dos episódios assim, cara. Depois, acho que assim, o primeiro, o da Capitã Carter, não tinha um tom tão mórbido, apesar do final do caso do T'Challa. Mas esse e alguns seguintes, cara, ele dá uma virada e se torna assim, tipo, esse é um thriller, né? É um thriller de quase um... O clima dele é muito bom, apesar de não ser nada extremamente criativo, as resoluções são boas e o a ideia é boa. Concordo. A gente vê o resultado disso lá na frente. Então, né? Era uma história em que ia terminar tendo um final feliz, aí vem o ferrão e muda tudo. Ferrão? Stinger, o finalzinho, a última cena, estraga tudo. Ah, você tá falando da cena, entre aspas, pós-crédito. A gente pode falar dela aqui? Pode falar. E é uma deixa importante. É, agora é uma coisa. É legal as prioridades do Nick Fury, porque vá de Nova York, a ele, agora não. É, vamos jogar uma bomba atômica em Nova York, agora não. Aparece o Tron fazendo e acontecendo, agora não. Acontece a Guerra Civil, agora não. Acontece o Thanos, agora não. Aí chega, sei lá, tipo, mataram um playboy, um louro maluco e minha gente favorita. Vou chamar a Capitã Marvel. Não, mas ele chamou ela pra impedir a invasão de Loki. O que acontece no... Já pelo final desse episódio. Tem um acordo entre Nick Fury e Loki pra dar um jeito no Hank Pym. Ele deu, cumpriu o acordo. Agora já estamos apertando a mão, já resolvemos essa questão. Agora vamos invadir a Terra. Aí o Nick Fury falou assim, pô, tá faltando Vingadores. Aí ele lembra que tem um Capitão América enterrado em algum canto, né? Enterrado não, exato. Congelado em algum canto. Congelado. Vai lá atrás e fala assim, tô realmente sem herói. Porque, inclusive, vale ressaltar, né? Não dá nem pra esperar a vida de um Homem-Formiga aí, porque o próprio Hank Pym tirou a possibilidade completa do Scott Lang surgir nesse universo como um herói, né? E aí ele chama a última alternativa dele. A gente não sabe, talvez em algum dia a gente saiba, se a Capitã Marvel, na verdade, tava assim, ó, a Terra é só um planeta, cara, não vou me meter com você não, só me chama quando for realmente necessário. Não tô disponível, não. Pode ser que o Nick Fury ficava apertando aquele negócio toda hora e ela, porra, resolve aí, te vira, resolve aí. E aí, quando a coisa pegou, o bicho pegou em ultimato, aí, opa, tô aqui. Ia ser muito sacanagem. Eu tô aqui com o delay de uma semana. Tava longe, ela tava no reconte do final do universo. Tava lá na PQP, né? Não, mas de certa forma, o Nick Fury não queria ficar dependendo de uma pessoa só, né? Eu acho que assim, ficou bem claro naquele final. Eu entendo o Paulo, é um pouco de roteirismo, é. Mas o Nick Fury, na verdade, quer fazer uma equipe pra Terra. A Capitã Marvel já deixou bem claro que ela é. A escala dela é universal. Universal. E Thanos é um problema universal. E mesmo nos Vingadores. É, ela não tá, ela mesmo fala, olha, vocês estão aí pra cuidar da Terra, os outros lugares não tem a mesma coisa, não tem Vingadores pra segurar a bucha. Exatamente. Sobrou pra mim, se ela então, tivesse, tá, mas né? Se ela tivesse na Terra na época que precisou... Aí não tava. Aí não precisava nem de Vingadores, né? Pensar que agora, aquele negócio, muito. Eu quero saber também o que ela andou fazendo, assim, de tão importante que o Ronan fez e aconteceu, e o Thanos também. O Colecionador e o Celestial... O universo é grande, né, cara? Se por acaso o filme da Capitã Marvel se passasse no passado pra contar como é que ela... destronou o Ronan e por aí vai, aí teria mais respostas. Isso não vai acontecer porque vão pular muita coisa. Mas eu ainda torço, quem sabe, até em forma de animação, já que a gente tá falando de animação aqui, se não fizesse uma animação da Guerra Kree-Skrull pra contar toda essa história. Seria um baita desenho animado pra introduzir personagens daqueles dois universos e contar a Guerra Kree-Skrull de maneiras diferentes, né? Assim, perspectivas diferentes. Eu imagino até um lance meio estilo do mesmo jeitinho que fizeram Clone Wars, sabe? Aquelas coisas de diárias de guerra, cada episódio sendo uma missão, uma coisinha. Pô, seria do caralho. Mas eu acho meio improvável a Marvel apostar nisso um dia. Eu acho que não vão fazer, mas aí, não só do que tu falou, mas também, porque seria uma boa forma de se introduzir a galera cósmica que ainda não apareceu. Exatamente, exatamente, né? Contar um pouco do que é o Nova, os Guardiões Nova, né? Os Novas que estão lá, e por aí vai. Eu quero a campanha da Capitã Marvel. Tem, né? Eu acho que possibilidade tem, por causa do streaming, né? Mas será que eles já tiveram essa ideia? Não sei, mas enfim. Então, agora com a mudança, porque assim, você nunca teria um What If se não fosse streaming, né? Mas vamos falar agora do quarto episódio aí, que pra muita gente, eu incluso, é o episódio favorito, que é a versão do Doutor Estranho, o Mago Supremo do Mal, né? Estão colocando assim, mas ele não chega a ser um Mago Supremo do Mal, é um Mago Supremo corrompido, vamos colocar dessa maneira. Ele só tem uma visão diferente das coisas. O episódio é construído pra ser uma coisa completamente diferente do que a gente imagina. Porque o Doutor Estranho tá entrando nessa, né? Justamente não para uma coisa pessoal, em que aí de repente ele se livra do interior e encontra o equilíbrio e vira a pessoa boa que ele se torna. Ele é o Doutor Estranho, que tem aqueles mesmos defeitos, que perdeu o grande amor da vida dele, né? Na verdade, ele não fica nem claro que a é Claire o nome dela, né? Regina não, George. Não é Claire, não, é... Como é o nome da... Regina George. Hã? Não. Regina que George. É a... Christine Palmer. É, a Christine Palmer. A Claire Temple é outra enfermeira noturna. A Claire é a que gosta de café. É. No filme não é nem tão claro que ela é essa pessoa tão... O amor da vida do Doutor Estranho, né? Mas aqui, até pelo fato de ele ter perdido no meio do acidente, que em outro universo foi ele que se ferrou, né? Ele fica com aquele sentimento de culpa. E aquilo motiva ele de uma maneira tal que quando ele tá lá, ele consegue entrar, fazer todo o comecinho do que fez no filme dele. Mas as motivações dele são muito mais obscuras. E aí ele quer, assim que ele tem acesso à joia do tempo, né? É, em vez de fazer aquele retrocesso de voltar no tempo, vai, volta, entrar naquele loop com o Dormammu no final, colocaram esse lance pra ele mudar o passado e ainda mais, cria aquelas impossibilidades de paradoxo que, enfim, fica estranho, mas pelo que já foi dito em teorias do universo, de como funciona a logística da viagem do tempo na Marvel Studios, né? Mas aqui cria um paradoxo que ele não consegue reverter a morte da Christine Palmer. E aí, ele, nessa noia, começa a querer uma busca mais acentuada pro poder, e aí, nessa outra, vamos dizer, nessa segunda parte do desenho, em que é ele chamando criaturas de outra dimensão e absorvendo elas, né, engolindo elas, vamos dizer assim, e cara, cada vez que engole mais, ele vai ficando mais transformado. O tipo de desenho que foi colocado, os efeitos especiais, assim, não é efeitos especiais, mas enfim, imagina como seria se fosse num filme, a escolha de como mostra ele se distorcendo cada vez mais pra engolir cada criatura dessa, é muito bom. E aí tem a terceira virada na trama, que é pra perceber que temos um outro Doutor Estranho na parada, né, que aí tem um duelo de bem e mal ali, e que aquilo acaba culminando o que a gente viu, que é a destruição completa de um universo inteiro, né? Dessa nova safra aí do multiverso. Pra mim, é um episódio muito insano, muito ousado, muito bem escolhido visualmente. Eu ainda, pra mim, o preferido, porque eu fiquei fascinado com aquilo, cara. Ainda mais, quando ele volta a aparecer, a gente não precisa esconder isso, né? Volta a aparecer no final, você vê que cada vez que ele vai usando os seus poderes, e isso vai entregando um pouco as alterações físicas que ele tem no corpo, é muito bonito, né? É obscuro e bonito ao mesmo tempo. Sabe qual foi a grande mudança? Não foi a morte da Regina George, não. Foi outro detalhe. Christina Palmer. É, Regina George. Mas voltando aqui, não foi a morte dela, principalmente. Foi porque isso podia ter acontecido lá também, o Doutor Estranho original no filme. Eu vi a grande mudança, foi lá no começo, quando ele tá começando a ler os livros de enxerido, aparece o Wong e a anciã chegam. Você não deveria estudar a lei do tempo aí. Por quê? Porque a gente tá dizendo que não pode, vai dar merda. É, tá bom então. Aí ele pega e teima. Só que quando você for ver no filme original, quem vai não é a anciã, quem vai é o Mordo. E Mordo, ele dá quase uma aula de 30 segundos a um minuto explicando toda e qualquer merda que poderia acontecer se ele errasse Verdade. O mínimo feitiço possível. Tipo, se alguém tivesse avisado a ele as consequências antes, ele teria uma noção. O negócio foi que a anciã era aquela do... Coisas tem que ser do jeito que aconteceu. Pronto, a anciã era a mestre dos magos. Aí não explicava direito, aí dava essa merda. Boa, boa. Boa comparação. Pior que é mesmo, ela era muito enigmática. E o episódio devia se chamar o que aconteceria se o Mordo não tivesse dado aquela lição no Doutor Estranho. Cara, é igual você falou mesmo, esse episódio, ele foi mais impactante ainda, porque eu igual falei, esse episódio foi logo depois do episódio dos Vingadores, né? Então, tipo, ele já foi uma porrada muito mais pesada ainda, sabe? Porque, tipo, pra quem não tá com a cabeça muito boa, entre parênteses, eu... você fica realmente perturbado, né? Porque ele mexe com um monte de sentimentos. Você ficou tentado a tentar absorver monstros de outra realidade, Marcos? É que ele olhou pros tentáculos e teve ideias. Vale lembrar, né, Marcos? Assim. Vale lembrar, né, Paulo? Os tentáculos que a Carter viu lá aparecem aqui. Só que o Dr. Strange, a única coisa que ele não consegue absorver por inteiro, né? Ele tem que fatiar os tentáculos pra absorver só alguns deles, né? Ele não consegue absorver todos. Ai, cara, tipo, na verdade, não foi por causa dos tentáculos, né? Foi por causa do unicórnio bonitinho e do gnomozinho lá que ele engoliu, né? Que era o gnomo tinha uma cara de demoníaco. Era fofinho, cara. Ele engoliu todos os dois, sabe? Engoliu o gnomozinho, engoliu um unicórniozinho, saca? Tipo, pônei maldito, sabe? Então, assim, eu fiquei muito chateado com isso. Mas no caso, na parte do episódio, que começa também até ter a luta entre os dois Doutores Estranhos, tipo, eu vou muito mais além do que você falou, Coveiro. Eu queria muito, mas muito mesmo, que esse episódio fosse filmado. Eu queria muito isso, cara. Porque esse episódio... depois você assiste e fala assim, cara, imagina isso filmado. Sabe, tipo, você pensa naquela situação que igual aconteceu na série WandaVision, que você teve dois Paul Bettany, imagine duas atuações do Cumberbatch, saca? Ele estando na... Dizem, né, por aí, dizem que existe essa teoria de que esse mago vai estar no filme, né? Vai que, né? Pois é, né? Tá ele, o Mephisto, o Homem-Aranha, o Os Homem-Aranha todos. O Loki também falaram, o Kang. Mas, cara, tipo, seria maravilhoso, sabe? Porque, tipo, esse episódio realmente, ele chama... Ele pede pra poder ser o Cumberbatch mesmo atuando ali, sabe? Pra ter aquele diálogo muito bacana. E é ele dublando, né? Exato, e é mesmo ele dublando, mas assim, tipo, ter a atuação dele, corpo físico, sabe? Porque o Cumberbatch, ele tem uma presença muito forte no... Mesmo ele mesmo sendo... não fazendo assim, tipo, ter feito o melhor papel dele ainda como o Doutor Estranho no primeiro filme, só a gente só foi ver ele depois em Guerra Infinita e Ultimato, que ele fez todas aquelas coisas maravilhosas. Esse episódio pediu muito isso. Ainda mais aquele final, que quando ele fica... Não foi fanfic, tá? Vou deixar registrado. Não foi fanfic, porque as pessoas acharam que era fanfic meu. Ele ficou preso dentro do universo lá dele, que ele tentou segurar com os poderes dele. Que é o universo morto. Então ele ficou preso no universo morto. E o Vigia não ajudaram. Não ajudou. Não, eu fui uma das pessoas que duvidou do Marcos Pedro. Mas o que aconteceu é que o universo todinho deixou de existir, menos a parte que ele se protegeu. Então, exatamente, o que existe no universo que foi totalmente dizimado dele foi aquela redoma lá, uma área roxa lá, como se fosse um... Exato. Só existe aquilo naquela exatamente, realidade. Exatamente. E as pessoas falaram que eu tava fanficando, mas não, é exatamente aquilo mesmo, porque o episódio ficou nítido ali, sabe? Tipo, o universo todo morreu por conta de uma merda que ele fez, né? Devido ao egoísmo dele querer a mulher dele de volta à vida. E ela própria também ficou horrorizada com aquilo e sofreu mais ainda do que com a morte dela, né? Porque ela viu os efeitos, quando ele trouxe de volta, ele viu os efeitos a coisa toda que o Strange cometeu, causou nele próprio, sabe? Isso, então assim, ficou lindo, maravilhoso, mas ao mesmo tempo ficou pesado emocionalmente. Então realmente, isso foi um dos episódios mais fodas que realmente teve em What If. Eu, pra mim, eu colocaria ele no meu top 5, ele como o segundo episódio mais foda. Pra mim é o primeiro, sem dúvida. Esse final aí também tem um momento, a língua é o chicote do corpo pro Vigia, viu? Porque ele faz todo aquele discursinho sobre você é um irresponsável, você merece tudo que sofreu, seu desgraçado, fique aí, se foda sozinho. Aí chega um pouco depois, ô Steve, saudades, amigão, beleza? Posso dar uma paradinha aqui? Foi sumido. Esse cara, como eu falei, né? Aí dá um tom mais, até um pouco mais macabro, né? Um pouco? Né? Porque um pouco? É um pouco. É porque o próximo é mais... O próximo virou... Eu acho esse mais macabro, mas tudo bem. É, enfim. Mas o anterior também é. O anterior matou todo mundo, né? Tem um rank-pin e tal. E esse aí meio que mostra, assim, né? Se o Doutor Estranho chegasse às últimas consequências, né? Da... Vamos dizer assim, né? Fosse meio que... fosse praticamente corrompido, né? Pelos próprios desejos, pela própria vontade, né? E aqui tem essa diferença, né? No filme, você não percebe que essa mulher é um amor da vida dele e tal, porque você olha pro Stephen Strange e vê que o amor da vida dele é aquele carro que ele usa, certo? O cargo dele, Era ele o próprio amor da vida dele. Ele mesmo era o próprio amor da vida dele. Aqui ele é diferente. Eu não lembro no filme, agora até devia ter revisto, se a Christine tava com ele no carro. Não, o Scott tinha se fudido toda. Só tava ele e acho que ela não queria que ele viajasse, alguma coisa desse tipo. Então, era uma coisa assim, ela não foi. E ela era diferente, ela pensava. Ela não achava que a medicina tinha que ser um negócio autocentrado pra ele só ganhar dinheiro e tal, né? Enfim, eu ia falar uma coisa, mas deixa quieto. Eu imaginei a mesma coisa que você ia falar. Estamos no momento certo pra isso. É muito polêmico. É polêmico. E aqui não, aqui ele desenvolve tal, só que isso acaba ultrapassando os limites. Ele acaba, né, tentando romper o que o episódio chama de ponto absoluto, né? Que seria aquele momento de que ele evitaria a morte, né? Só que aí, como eu falo, a morte geraria um paradoxo e tal, enfim. O que é muito esquisito essa história do ponto absoluto, sabe? Começaram a dizer que o ponto absoluto, os próprios roteiristas foram dizer que era o equivalente ao o que a série do Locke chamou de ponto Nexus. Cara, eu acho que os roteiristas nessa entrevista viajaram, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Só pra deixar bem claro isso aí. Eu posso explicar isso, mas se eu explicar você vai xingar e vai cortar, então eu vou ficar calado. Não, pode falar. Porque eles assistiram o Doctor Who, que lá tem um ponto fixo no tempo. Eu vou cortar isso. Vai, Paula. Na verdade, isso me lembrou, esse ponto absoluto, me lembrou, acho que alguma história da DC com aquele Rip Hunter, eu acho. Que era, acho que era o guardião, como é que era, o Gladiador Dourado? O Gladiador Dourado, ele tava querendo mudar os passados, ser um herói de verdade. Aí o Rip Hunter, ele manda, olha, é o seguinte, tenta, então, salvar a Bárbara Gordon de... Isso. Esse que eu lembro. Levar o tiro aí do Coringa. Consegue. Aí ele tenta várias vezes, nunca consegue. Não, se você vê o próprio filme da Máquina do Tempo, não a história original, tá? Do H.G. Wells. O filme baseado na história da Máquina do Tempo pega essa mesma premissa. Você tem um ponto que não pode... Guy Ritchie, não, como é o nome dele? Guy Ritchie. Guy Ritchie mesmo. Então, mas enfim. Só que aí ele consegue superar isso e aí tal. O que é interessante é que esse é o primeiro episódio que o Vigia é notado, né? Você tem o estranho acaba acumulando tanto poder, né? Tanta coisa, que ele consegue então também notar outros, vamos dizer assim, até outros seres dimensionais, né? Ele até chega e pede, aliás, confunde, né? Acho que o Vigia... Alguém é Deus que pode perdoar ele e tal. Eu fiquei com medo de ele querer absorver o Vigia também. Eu falei, não. Só faltava, né? Mas aí o Strange já tava numa outra tal. Mas aí realmente, cara, é um episódio muito, assim, muito triste, porque no final das contas, cara, o universo do cara se reduziu a aquela coisinha ali, né, do... aquele cristalzinho que ele cria, aquela proteção, ele não consegue salvar nada, né, não consegue... É um episódio nada. Completamente Lovecraftiano, cara. Exatamente. Mas vamos também ser justos que todo mundo aqui leu quadrinhos e sabe que isso aí pro universo alternativo é terça-feira. Concordo, mas... Passando pro quinto episódio, a gente tá nesse clima meio obscuro aí, né? Vamos falar agora sobre Marvel Zombies. A diretora tava até... O diretor e a roteirista tava até sem criatividade. Ele botou o que aconteceria se... Zumbis. Eu acho que não quis pensar num título melhor, não. Enfim, esse episódio aí, cara... É curioso porque ele não... A princípio, ele pega uma pontinha só... do que seria o Homem-Formiga Vespa naquele momento que o Hank Pym volta do Reino Quântico, né? E aí a gente descobre lá que a Vespa tinha contaminado com esse vírus zumbi, mordeu ele, e aí ele chega, quando ele volta, ele sai mordendo todo mundo, né? E aí morde até os heróis. Então foi num momento aí que tava, se você olhar cronologicamente, quase antecipando a saga da Guerra Infinita, não é isso? Então, os Vingadores lá chegam pra parar tudo, mas aí, enfim, são mordidos, são poucos os heróis que escapam, né? A história praticamente começa com o Mark Ruffalo, né? O Mark Ruffalo não, desculpa, o Bruce Banner, caindo, não tinha ninguém pra recepcionar ele no Sanctum Sanctorum, e de repente ele acha que são os Vingadores que vão salvar ele de dois dos da Ordem Negra, né? Aqueles Falso de Ébano e o Cool Obdizia, né? E na verdade, não. Os dois aliens são comidos pelo Doutor Estranho, o Wong e o Homem de Ferro. Ele é salvo pelo Homem-Aranha, que ele nem conhecia, mas de repente, opa, você também aqui e tal. É engraçado que o Mark Ruffalo levou... Acho que ele não foi no improviso fazer aquelas falas, estava se divertindo muito, pelo visto. E aí se forma um time completamente inusitado de, vamos colocar entre aspas, de novos Vingadores, para tentar encontrar a cura daquela situação, né? Que eles achavam que tinha aquela cura num lugar, que era aquele lugar que tem no... Acho que Capitão América, Soldado Invernal, não é isso? Que é aquela base antiga, bem protegida da SHIELD. Então a gente tem... Que encontra com a Arnizola? É. Isso. Isso, e eu acho que era lá. Soldado Invernal. Só que aí, enfim, são outras pessoas que estão lá agora. Mas enfim, o time que se forma tem a Hope, tem o Homem-Aranha, que dá uma de... Como é o nome daquele ator lá que fez o Facebook lá? O... Ah, não. Vai falar que ele é o Andrew Garfield, não. Vá. Não, o Andrew Garfield não, que fez o Facebook. Outro, porra. O Zuckerman lá, só que da Zumbilândia. Elsenberg. Ah. É Jesse Eisenberg, né? Enfim, aquele cara lá. A gente tem o Soldado Invernal, o Buck, né? Tem a Agente Carter. Na verdade, a outra Agente Carter, né? Era a Sharon. Tem o Rap, que é... Tá só com aquela manoplinha do Homem de Ferro agora. E também um dos caras da trupe lá de ladrões lá do Homem-Formiga, né? O Russell, eu acho. Tem mais alguém que eu esqueci? Mas enfim, ao longo da história a gente vai encontrar outros personagens aí. Tem um clima muito... Acho que é o episódio mais parecido com o de quadrinhos, cara. Tem um clima muito de quadrinhos nesse episódio. Agora tem umas cenas muito tocantes ao mesmo tempo, né? Que a gente vai... Quando eles chegam lá no lugar onde supostamente tem a cura. Não é exatamente a cura. Mas eles encontram uma pessoa que tava conseguindo retardar a condição do que tava, a Wanda, né? Que era o Visão, através da joia da alma dele, conseguia retardar um pouco o avanço lá da Wanda. E aí lá a gente encontra também a cabeça do... Nossa senhora. A cabeça do Scott Lang, que acho que era que foi usada pra ver se curava. Acho que foi a primeira vez que conseguiram reverter, né? Fazer a cura zumbi. E depois a cabeça ganhou um reforço da capa do Doutor Estranho, que vale ressaltar, ela é viva, mas não pode ser mordida. Fica parecendo aquela coisa meio Jetson, né? Uma cabeça flutuante com a capa ajudando ele. Tem aquela referência do Pantera Negra, né? Sem a perna, que nem nos quadrinhos, né? Do T'Challa, que o Visão tava alimentando a Wanda aos poucos, né? Então é coisa meio macabra demais, né? Então, nos quadrinhos, né, essa referência, nos quadrinhos era o Hank Pym, né, que tava nisso, só que não era muito humanitário, né? No caso, o Hank Pym tava se alimentando mesmo, né? E pra não... Como o universo já tinha ido pro saco, só tinha zumbi, já não tinha mais carne, né? Então ele ficava nessa controlando. Eu acho que nos quadrinhos, quem fazia o papel da cabeça flutuante, acho que era a Vespa, né? Era a Janet, se eu não me engano. Só que era uma cabeça zumbificada. É, não tinha sido curada ainda, né? É, então era uma cabeça zumbificada, né? Agora, que maluquice, né? Porque a cabeça não só mastiga, né? Não, cara, o homem vai fazer o quê? Sim. Não acho lógica nesse ponto. Isso aí foi escrito no Kirkman. Vamos ser sinceros. Após que isso aí teve a ajuda do Kirkman, que falou assim, mano, vamos fazer. Não, o episódio o episódio é baseado na série. Walking Dead total, cara. Isso é Walking Dead. Não, mas esse episódio o Kirkman não ia meter. O Kevin Feige não ia deixar o Kirkman se metendo. Ele pegou o quadrinho. Inspiração óbvia que teve, que os quadrinhos foram dele. Né, a série, né? Quem criou esse universo aí foi o... Não, foi o Mark Miller que criou dentro da história do próprio Quarteto Fantástico. Isso. Alguém falou isso mais de uma vez aqui. Só que a intenção dele não era criar uma série, né? Deu certo, chamaram o cara de zumbi pra fazer. Não, então. Mas aí, sim... Esse episódio, ele também é macabro, mas ele tem uns tons daquele meio de... Como é que fala? De um filme de terror, mas com comédia, né? É um terrir, até certo momento. Um terrir que segue a linha do Zumbilândia. Até tem a brincadeira do Peter Parker falando as dicas pra não sobreviver num, um apocalipse zumbi, essas coisas. Um apocalipse zumbi, a mesma coisa. Então, ele tem esses tons, apesar de ele ser extremamente macabro, né, e tem uns pontos, assim, bastante de filme de terror, mas ele também tem, ele talvez, assim, ele não é tão macabro quanto o anterior, né, vamos dizer assim, porque ele é mais, vamos dizer assim, ele chega a ser um pouco mais divertido, né. Ele tem umas sacadas, assim, de comédia ali, né, as armas falhando, as coisas dando errado. Sim, tal. Sim, tem o Russell e o Fogg, né. Fog não. Isso. O Fog. É o rap. O rap. O Fog é o outro papel do que ele fez em outro filme. E ele também, assim, ele termina do jeito que você fala, meu, ferrou, né? Porque vai lá os três estupiados, chega lá em Wakanda, tá lá Thanos esperando lá a joia lá, né? Pra... Só tá esperando Thanos. O que seria interessante é o que aconteceria. Acho que esse talvez merecia uma... Esse aí é, mas esse aí não é fácil, né? Cara. A gente descobriu que a joia que tava com Visão, ela derrota o Thanos facilmente. Pode estar com 5 joias. Então, o problema é você descobrir isso, certo? É só tentar. Descobrir isso. Tentou. Quem tentou? Ninguém sabia que o Thanos era feito de manteiga. Então. O T'Challa sabia, né? Paulo exagerado. Não, na verdade, o What If deveria se chamar assim: o que aconteceria se a gente descobrisse que o Doutor Estranho não olhou 50 realidades e que o Thanos era derrotado facilmente? Ah, então, igual vocês falaram, né? Eu acho que um ponto mais interessante que eu até lembrei aqui agora é que a Marvel de novo fez a Vespa morrer sendo comida por alguém, sabe? Por que que eu tô falando isso? De novo. Que agora eu vou explicar. Porque no episódio, nesse episódio What If, nós temos a Vespa que se torna gigante. E ela, no seu ato de sacrifício, ela pega todo mundo e passa pelo meio dos zumbis e deixa o pessoal lá. E ela, no final, acaba sendo comida, literalmente, pelos zumbis ali. Depois ela se torna uma zumbi gigante. Anteriormente, a Marvel já tinha feito isso na série Ultimate, na saga chamada Ultimato. Onde a Vespa foi comida, mas pelo Blob. Você catar o... É gostar muito do T-Vespa, pelo amor de Deus. Sim, eu gosto. Essa coisa desprezível, esquecível... Aí tu vai lembrar do Blob comendo a Vespa. Porque realmente, porque a Marvel de novo fez isso, entendeu? E eu acho uma sacanagem pra Vespa. Cara, é que a gente precisa... A gente tem um bingo das coisas que tem que acontecer em todo episódio. Eu tenho que citar animes, o Marcos tem que citar o universo Ultimate e você tem que surtar. Tá bom. A gente já gritou bingo agora. Aí o Fernando grita bingo. Mas é isso, cara. Então, assim, a Marvel de novo tá de sacanagem com a Vespa. Eu achei isso uma sacanagem. Mas, tirando isso em consideração, cara, tipo, foi uma coisa interessante que o Paulo lembrou, porque na mais pra frente a gente vamos ver isso. Esse foi um ponto de interessante que, em momento algum desse episódio, a violência foi escancarada, sabe? Tipo, a gente viu as coisas acontecendo, a gente viu, por exemplo, os zumbis comendo outros, né? Mas a gente não viu, por exemplo, vísceras e essas coisas. Afinal, é Disney mais ainda, apesar de eu ter achado hiper pesado, né? Exato, apesar da gente ter visto que ficou bem pesado, mas, tipo, pelo fato de ter zumbis, sabe, a gente não teve essas coisas à mostra. E os zumbis eram meio verdes, azulados, assim, né, pra dar um clima meio diferente, exatamente, assim. Exatamente, né? Porque que eu tô falando nesse ponto? Porque lá pra frente a gente vai ver que até nesse ponto, igual o Paulo usou sobre o Thanos ser cortado como manteiga, realmente ele foi cortado como se fosse uma manteiga, porque não teve mostra disso, então a Marvel realmente teve o cuidado também de usar uns truques de iluminação pra poder esconder essas coisas. Então ficou um episódio pesado, mas sem precisar daquela necessidade do tipo assim, esse episódio vai ser tipo PG-17, vamos dizer assim. Vários What Ifs ali, cara, vendo cuidadosamente, não deveria ser pra criança ali, mas enfim. Exato. Só mas pra ainda assim, fechar aqui esse episódio, que é um episódio que eu acho que todo mundo gostaria de ver a continuação. A gente tem alguns sacrifícios aí no meio. O Marcos Pedro citou da Vespa. Quando eles chegam lá, ainda tem um momento que o Visão reconhece que não adianta ficar naquela de ficar prendendo a Feiticeira Escarlate pra sempre ali. Ele se sacrifica pra dar a própria joia pra os caras encontrarem a cura em outro momento. Liberta o Pantera Negra, que com certeza vai ter mais cabeça pra resolver essas coisas. O Mark Ruffalo de novo não, o Bruce Banner, né? É impossível você diferenciar o ator do personagem, mas enfim. É. O Bruce Banner consegue se transformar no Hulk pra brigar com a Feiticeira Escarlate e uma horda de zumbis. Isso. A gente fica na dúvida de quem sobreviveu ali até o último episódio. Se bem que a gente não sabe o que de fato aconteceu com o Hulk, mas parece que ele verdão daquele jeito, diferente dos quadrinhos, ele parece que a pele dele aguentava mordida de zumbi, né? E conseguem escapar o Pantera Negra, sem a perna, bem parecido com o que é o personagem nos quadrinhos de Marvel Zombies. O Peter Parker, que virou Peter Parker, entre aspas, caçador de zumbi, né? É assim que o boneco dele é chamado. E a cabecinha do Scott Lang, né? Com a capa do Doutor Estranho. E aí é um episódio que eles vão pra Wakanda, né? Não sabe nem como é que a Wakanda tá nessa história, mas a gente quer ver uma continuação. Porque a gente tem uma pequena continuação aí no final, mas não tem a continuação dos personagens. Então, mais do que a gente Carter, a gente sabe o que vai acontecer com ela, como os roteiristas pensam que a segunda temporada vai ter, pô, a gente quer ver uma continuação desses zumbis aí, cara. Precisa ter um finalzinho melhorzinho aí, né? Uma continuaçãozinha. Mas enfim, vamos passar pro sexto episódio agora? A gente vai falar sobre Killmonger. É um episódio, cara, que eu vou ser bem sincero. Ele dá uma caída tão grande de inovação, de, enfim, de trazer uma história diferente, que, pra mim, eu sei que ele é melhor do que o da Agente Carter. Ele é mais bem construído, tem uma história bem montada por trás, tem umas reviravoltas no meio. Só que é como você... É, naquela coisa que vocês falaram, né? Tava uma ascendência tão grande de novidade que ele faz assim... E o Killmonger vai ter uma função interessante e até mais importante que essa do episódio dele no final. Enfim, ele salva o Tony Stark naquele momento que ele quase ia ser destruído pela bomba. Ele vira praticamente o chefe de segurança do Stark no lugar do Rap. Vira o braço direito do Tony Stark. Mas era tudo um plano dele pra mover as pecinhas, né? Como ele fez em Pantera Negra também, nos bastidores. E com isso ele conseguir fazer o que ele fez em Pantera Negra. Depois de ter matado o Tony, quando descobriu que tava sendo usado, enfim. Depois que foi se revelado, ele conseguiu invadir o Wakanda e tomar, né? Matou o primo dele, de outra forma, e tomou o lugar. E, enfim, termina de uma maneira que... A gente sabe que depois, né, o personagem vai ser usado aí. Bom, o Cover não gostou desse episódio porque o Killmonger falou que gosta de anime, então por isso que ele não gostou desse. O Cover não gostou porque o Killmonger fez cosplay de Vegeta, aí ele já pegou birra. Aí pegou birra, né? Mas, não, mas enfim, de fato, você tem dois episódios, três, né? Três episódios muito bons. E olha que eu não sou tão fã da série do Marvel Zombies do Kirkman. Mas você tem três episódios muito bons. Esse aqui, talvez, se ficasse depois da Agente Carter, talvez fosse melhor mesmo. Porque ele é melhor que o episódio da Capitã Carter. Mas ele é, claramente, ele perde um pouco do ritmo e tal. Mas é um bom episódio. Ele tem boas sacadas. Você tem um Killmonger ali que dá de certa forma, uma mudada, né, no retrospecto, assim, da conquista dele de Wakanda, né? Você tem aí algumas mudanças em relação ao filme, né? Não chega a ser um reescrito do Pantera Negra, mas ele tem algumas, vamos dizer assim, ele tem uma parte lá de Era de Ultron, né? Porque aquela parte lá que eles vão negociar lá com o Klaus, aquilo aconteceu em Era de Ultron. Você antecipa, né? Porque a Shuri ainda é criança. Exatamente, você antecipou a ascensão dele, né? Você antecipou 10 anos. Né? Pantera Negra é 2018 e aqui é 2008. Então você tem a Shuri com 10 anos, ela ainda era general das como é que é o nome lá? Das Dora Milajes, né? Era mais, né? Aliás, é até estranho, porque o pai do T'Challa já tava acabadaço, mas a mãe do T'Challa ainda era a Mulher Maravilha, né? Do pedaço, né? É engraçado como a Ramona tomou um outro status ali, hein? Ela tava mais nova, como você também falou, né? Mais nova, né? Eu achei isso muito foda. Achei bem legal. Mas aí é estranho, né? O T'Challa já ser o Pantera Negra e o T'Chaka já tá, né? Como é que fala? Acabado. Ah, já tá igual a quando há 10 anos depois, né? Que vale ressaltar, né? A gente vindo o ator lá, que eu me esqueci o nome agora, ele já tá bem mais velho ali na Guerra Civil, né? E ele já passou o manto de Pantera Negra pro filho, já há muito tempo. Então, de alguma maneira, ele deixou de ser Pantera Negra entre aquele, aquele flashback daquela cena em que ele aparece pra matar o irmão dele lá, né, que tava traindo, e esse, né, então já era de antes que ele tinha transferido, né, tinha engordado, né, a ossa, os ossos tava doendo, né, tem que passar adiante, né. Cara, é porque assim, tem que ter uma questão que tem, é motivação. Nessa visão aí, o cara é que nem no, na linha do tempo original. Ele tinha matado o irmão, tinha deixado o sobrinho lá, se vira aí, tô nem aí. E tava lá com o peso da consciência. Não, a gente pode tirar, até pelo fato de que depois o T'Challa, ele chama o Killmonger de primo, que provavelmente não foi assim no a outra, não foi assim no outro Arif do T'Challa, que ele virou Star-Lord. O cara tava mais motivado, porque ele não ia morrer e descansar em paz enquanto não achasse filho. Uhum. Por isso que o cara tava tão diferente assim, tava mais ativo ainda. Mas a mãe, a diferença é essa, né? A mãe... É porque a mãe não matou o irmão, quem matou o irmão foi o pai. Tá bom. Ela ainda tava motivada, né? Um pouco diferente de vocês, eu não gostei tanto do episódio, porque, como vocês falaram, tava vindo uma sequência de crescente de empolgação nos episódios, aí chega nesse, ele dá uma caída tão brusca que teve momentos da história desse episódio que eu achei uma preguiça de roteiro, com umas soluções tão idiotas, tipo, a maneira como o Tony Stark foi tão burro pra poder derrubar o Killmonger, eu achei de uma preguiça roteirística tão grande. Que eu falo assim, cara, isso não é o Tony Stark que a gente vê no. Que a gente acompanhou no MCU, sabe? Tipo, mas a perspectiva da história, não defendendo que eu também não gostei muito do episódio. Sim. É que o Killmonger, de fato, seja mais. É como se os Wakandanos, cara, são muito mais foda do que os ocidentais. Não, e outra, né? Tem outra coisa. Esse Stark, ele não é, vamos dizer assim, ele não passou por aquilo que o outro Stark. Ele era bem boçal, né? Não, o cara era um bêbado boy, só queria saber de... Você ainda tem que levar em consideração que eles tinham uma regra nessa temporada que era matar o Tony Stark em tudo... Então. Em toda a realidade. Foi por isso que eles cancelaram o episódio que ele terminava vivo e jogou pra segunda, pra transformar o Tony Stark no Kenny. Por isso também que, tipo, e sacanearam ele no... Assim, olha, tem um episódio que ele ficou vivo, a gente vai pular esse e ainda vai fazer o Vigia. Você não, ela. Por aí mesmo. Que a roteirista até falou, né, que tinha e-mails, recebendo e-mails ameaçando. Você matou o Tony Stark, sua bandida. Não, mas foi isso mesmo, né? Toda essa temporada, cara, Tony Stark não sobreviveu em nenhum sobreviveu. Ou sobreviveu ou deixaram pra depois. Ou dá pra dizer o seguinte, né? Ou ele, naquele que ele sobreviveu, virou um morto-vivo, né? Tipo, né? Meio ponto, né? Mas. Meio ponto. Mas assim, tirando isso, realmente dá pra você ver que o Monger é de fato, dá pra entrar naquele rol dos vilões mais filhos da puta que tem no MCU mesmo, sabe? Se o Killmonger ainda ficasse vivo na realidade MCU. Porque realmente você vê todo o potencial de crueldade do cara, sabe? Da maneira de como o cara tem uma articulação estratégica muito foda pra o que ele faz, sabe? Ele não ganhou aquelas cicatrizes por nada, sabe? Tipo, realmente você vê como que ele agia, entendeu? Então ele seduzia o seu alvo, ele entrava, ele entranhava, ele não simplesmente só matava. Ele era tipo um vírus, né? Ele entra no organismo, naquele organismo, e vai destruindo aos poucos tudo por dentro, até chegar ao ponto que tudo já tá morto e só dá o golpe final, sabe? Então realmente dá pra você ver isso. E o golpe final dele foi ele se tornar o próximo Pantera Negra e derrubar toda o Wakanda pra poder completar a sua vingança que ele planejou desde criança, né? Em vingança ao T'Chaka que assassinou o pai dele. Exatamente. Então, achei foda. Marcos, não adianta. E isso não adianta, porque vai continuar tendo uma fanbase querendo. Queremos ele de volta! Mas eu não vou ter nada! Vai! Não, e isso vai. Que é dizer: depois desse episódio de What If, a Marvel tem que pensar duas vezes, que se ele já era. Questionável de virar um novo Pantera Negra, substituindo o Chadwick Boseman, eventualmente numa continuação, agora com esse episódio de What If, ele ficou pior ainda, que aquele final de Pantera Negra deu uma redimida ali, vamos lá, um perdão. Teve gente que assistiu Pantera Negra, do mesmo jeito que defende Magneto quando lê X-Men, e deu a defendida na visão do Killmonger, vocês devem lembrar. Ele falou assim, mas o Killmonger tava certo, e por aí vai, aquele pessoal mais Magneto was right, né, mas enfim. Olha, gente, eu só quero fazer uma pequena denúncia, que até hoje no grupo da gente do WhatsApp, o Coveiro fica defendendo tanto. Surtou? Tirou isso da onde, meu amigo? De onde você tirou essa porra? Tô mentindo, Marcos e Felga. Assina embaixo. Tá bom. Enfim, vamos passar agora, então, de um episódio que foi muito mais ou menos, né, pra um episódio que foi muito porra louca, que é o do... Originalmente, estão chamando de Party Thor, né? O Thor da festa. Mas, na verdade, eu gostei quando fiz a tradução para os artigos aqui do site, mas de Thor baladeiro. Porque tá muito baladeiro, cara. Foi muito divertido. Deixaram que o Chris Hemsworth, que quem não sabe, não acompanhou o ator, o Chris Hemsworth tem toda uma veia, ele quer, na verdade, ter toda uma veia mais pro lado da comédia. Então, ele deu muito certo com o Thor Ragnarok por conta que ele tem essa pegada e ele tem esse dom mesmo. Então, por isso que você viu ele fazendo um papel mais bobão lá naquela nova Caça Fantasmas, tanto o filme ser ruim. Tem o MIB também, que ele tentou fazer essa pegada também. Enfim, vários outros filmes ele apela pra comédia, assim, ele se garante muito bem nisso. Imagina o desgosto dele tendo que fazer aquele Thor 2. Pois é, que foi tentar fazer a coisa mais séria possível, né? Mas enfim, o ator pegou assim, olha, veja só, vamos pegar aquela versão mais animada, mais brincalhona do Chris Hemsworth e colocar aqui uma história em que o Thor, na verdade, não teria aquela rixa com o irmão, então ele ficaria sendo só o único primogênito. Vale ressaltar, ele não sabia ainda que a Hela era a irmã dele, pelo visto, né? E o Odin entregou o Loki de volta, né? Tipo, pegou, deixou órfão e depois devolveu pra mãe dele, né? Depois daquela guerra lá. Enfim, o Thor virou o rei da festa. E a história basicamente diz o seguinte, onde o Thor vazia uma festa, em que galáxia fosse, em que planeta fosse, o planeta era arrasado. E aí decidiu fazer também Midgard agora e criou-se aquela confusão. Então você vê um monte de cameo, né, de personagens que volta, aquela Darcy volta, casa com Howard. Cara, vale ressaltar, além do Chris Hemsworth voltando, tem a Natalie Portman voltando pra fazer esse papel e deve ter se divertido também. Pra vazia a Jane. A Jane, agora a versão, é conhecer o Thor não como um maluco, mas como realmente um príncipe de Asgard. E ela querendo entrar na dança e tal. E por aí vai. Cara, eu sei que muita gente odiou esse episódio. Principalmente é o meu perfil. Quem odiou Thor Ragnarok, odiou esse episódio. Engraçadíssimo isso, né? Mas eu achei um escape tão grande, que ficou bom. É besterol, é tipo aqueles filmes já do American Pie, vamos dizer assim, o mesmo tipo de comédia boba, né? Faz uns paralelos malucos, mas teve umas versões engraçadas, pô. Aquele lance do Loki realmente virar gigante de gelo, né? Até acho que deu uma consertada, que a gente ficava em dúvida, né? Por que que o Loki não tinha crescido, né? Não virou realmente gigante. E por que que ele não... Quando cancela a mágica dele, porque não volta a virar um gigante. Pelo visto, a mágica do Odin é permanente, mas ela teve que ser feita desde criancinha pra ele permanecer daquele jeito, né? Parecendo ser um humano, né? A gente vê a Shield enlouquecendo pra tentar colocar coisa em ordem, né? Temos a Maria Rio aí, temos o Coulson também volta nesse episódio, não é isso? Sim, volta. E temos, porque o Coulson tinha voltado no episódio lá do terceiro, né? Que é a morte dos Vingadores. Da morte dos Vingadores. A gente tem a Capitã Marvel, que todo mundo queria saber depois daquela provocação em Vingadores Ultimato, quem é que venceria na batalha, se era a Capitã Marvel ou se era o Thor depois daquela encarada. E aí a gente teve um gostinho pra ver que a Capitã Marvel então não é tão poderosa assim, que poderia acabar com qualquer um no estalar de dedos, como muita gente acha, né? Então foi uma briga pau a pau, né? E a gente tem no finalzinho, uma primeira dica de que, opa, a coisa é mais interligada entre esses episódios do que a gente imagina, né? Nesse momento, eu tenho só que fazer um esclarecimento que isso prova a falta de experiência do Coveiro em não assistir Dragon Ball Z, por isso que ele não percebe que a Capitã Marvel estava se contendo pra não destruir a Terra, enquanto o Thor não estava. Por isso que tava pareado. Tá bom. Foi o que ela falou. Exatamente. Verdade. Ela não ia com full power e destruir a Terra no meio do processo. Ela tava preocupada com o pessoal civil. Ela não é o super-homem do Zack Snyder. Foi o que ela falou. Mas ela podia arrastar ele pra longe, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Mas enfim. É, esse episódio, eu tava discutindo ele com meus irmãos, aí eu falei que isso aí era uma forma de você de reinterpretar o Thor mitológico, né? Porque o Thor mitológico, no fundo, é mais um cara, um beberrão, que quer briga pra tudo quanto é lado, só quer saber de cerveja e tal. Bem diferente do Thor que a Marvel, né, construiu ao longo aí dessas décadas, né? O Thor Shakespeareano, né? É. E esse aqui talvez fosse você trouxesse o Thor pro século XXI, ou seja, o Thor do American Pie, né? O Thor baladeiro mesmo. O cara só quer saber de festa, de farra, não quer coisa e tal. Esse cara, eu acho que é muito divertido esse episódio, ele é muito legal. Ele talvez seja o episódio que pareça mais desenho animado, porque as lutas do Thor e da Capitã Marvel beiram o absurdo, né? Do tipo, do cara batendo, parando em outro continente e tal. O negócio até é meio desenho animado. Os continentes com os nomezinhos escritos. Exatamente. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Cara, é muito como é que é, Papaléguas, é muito Pernalonga, cara, é muito, aquele, sabe, Looney Tunes, Pica-Pau, o jeitão desses desenhos. Então a briga não foi uma briga, foi uma briga bem de desenho animado mesmo. É absurdo o episódio, cara, porque é o Thor meio que assim, o cara é tipo o grande baladeiro. Aparece todo mundo do universo cósmico, assim, tipo, desde os Guardiões da Galáxia até a... Raças diferentes, que eram inimigas, aparece. Gente que vivia se matando, de repente tá lá tomando cerveja, causando na Terra. O Nick Fury, cara, é o primeiro a tirar ele fora, a Maria Hill. Vale ressaltar como tiraram o Nick Fury sem querer, querendo. Tipo, é muito desenho animado, é divertidaço. Acho que, pode não ser o melhor dos episódios em termos de roteiro, construção e tal, mas é de longe o mais divertido. Não tem como escalonar ele, cara. Certamente tá entre os top 5, mas não tem como escalonar ele, porque ele é fora da reta total. Eu achei assim, eles pegaram e falaram, não, vou fazer uma coisa mais absurda possível, né? E tipo, o jeito de você parar o Thor é muito adolescente, que é o quê? Você chamar a mãe dele, cara. Pois é, cara, lembrou isso que eu esqueci de falar. Cara, isso que foi a confusão. Tipo assim, vamos chamar a mãe dele. Aí foi a Jane, né? Que a Jane tava curtindo também. Mas quando viu que a repiboca da parafuseta ia causar na Terra, foi chamar a mãe. Aí o Thor, não, tá chamando a minha mãe. Vamos limpar a Terra. Vamos limpar o quarto da casa. A casa da festa que você fez a balada. É muito como é que é. Aqueles filmes de festa norte-americano, cara. Aí os caras, tipo, todo mundo falando, Thor, o problema é teu, se vira aí. Não, teve gente que ajudou, mas teve gente que fugiu, né? Aí você tem aquele final, né? Aí aparece um Tron, né? Ele fica lá de boa, lá com a Jenny Foster, cara. Mas assim, é de longe o mais divertido de todos os episódios, cara. É muito legal esse. Olha, esse eu já vou já justificar o porquê do meu grito no início desse podcast, né, gente? Quem sabe, cara. ele quer justificar o que todo mundo já sabe. Cara, esse episódio foi genial. Ele tá, tipo, ele é o meu terceiro episódio, ele é o terceiro melhor episódio pra mim, sabe? Tipo, esse episódio foi genial, Ele teve umas sacadas muito ótimas de possibilidades cômicas dentro do MCU. E é igual o Fega falou, sabe? Tipo, esse Thor é o mais próximo realmente do Thor das mitologias, sabe? Porque, tipo, o Thor da mitologia era muito... Era praticamente isso, sabe? Tipo, você vai ver as histórias do Thor na mitologia, eram coisas assim, tipo... O Thor se veste de mulher pra poder pegar o martelo de volta na mitologia, sabe? Tipo, você olha pra esse episódio do What If, do Thor, cara, você fala assim, esse Thor realmente teria coragem de se vestir de mulher pra recuperar o martelo de volta, saca? Tipo, não tem como, gente. Isso é genial. Esse episódio, pra mim, foi, tipo assim, foi o mais, o supra-sumo das melhores coisas que a Marvel já produziu na vida, sabe? Então, tipo, cara, eu amei esse episódio, eu adorei pra caramba. A briga do Thor com a Capitã Marvel foi... Eu não tiro nenhuma vírgula do que o Felga falou, foi completamente desanimado. Sem falar que as pitadas de Dragon Ball que teve na luta também foram ótimas, pro desgosto do Coveiro. Ali até eu que não acompanho percebi que tinha. Pois é, com desgosto do Coveiro, né? Porque o Coveiro não gosta de animes, né? Mas Mas gostei então, do episódio. Assim, mas o episódio foi fantástico. E é isso, gente. Eu acho que não tem mais o que falar, sabe? Tipo, chamando a gente é muito chamar a mãe é muito cômico mesmo de festa norte-americana, cara. Tipo, beleza, você tá fazendo muita bagunça, vou chamar sua mãe, você tá fazendo muita bagunça. Cara, tipo, o cara fica num cagaço. Você vê a cara de cagaço do Thor. Eu acho isso ótimo, maravilhoso. Não só dele, é de todo mundo. Todo mundo, exatamente. Sutur tava com cagaço. Foi mesmo, o Sutu, cara. O Sutu tentou dar chaveco na Estátua da Liberdade, gente. Sabe o que é isso? O Sutu chavecando a Estátua da Liberdade. Sutu bêbado, cara. Chaveca mais uma estátua, pois cara. É isso que eu falo, assim. A pessoa vai, assiste esse episódio com o mau humor da vida dele de odiar qualquer piada do Marvel Studios. Vê essa extravagância que é esse episódio. E ainda sai mais mal-humorada. Cara, você não merece o que a Marvel te oferece, não. Sinceramente, você não merece. Olha só, gente. É o Coveiro amargurado. É que de amargura o Coveiro entende, viu, pessoal? Exatamente. É o Coveiro amargurado que está falando isso. O Coveiro amargurado. Vocês querem botar piada interna que nem cola no chat aqui? É demais, né? Mas, enfim. Vamos passar, então, agora pro... Eu ia falar esses dois episódios de uma vez só, mas é complicado falar de uma vez só. Vamos falar separado ainda. Você viu a deixa que o final do episódio do Thor mostrou, do Ultron. É uma coisa que a gente já cantava a bola em artigos do site, que o Ultron provavelmente seria o grande final e que tinha realmente uma reunião, uma coisa interligando todos os episódios. Porque ficou bem claro, né? Tinha uma propaganda até de um automóvel que fizeram um desenho animado e que mostra o Ultron infinito dando a porrada dos heróis e os heróis aparecendo de carro brigando. Tinha também imagens de camiseta e por aí vai. Chega então o Ultron infinito, que é o Ultron que venceu, né? O episódio é o que acontecia se o Ultron vencesse. Nesse episódio, além de realmente ocupar o corpo do Visão e conseguir derrotar os Vingadores, deixando apenas os Vingadores mais sem poderes, né? Deixou a Viúva Negra com o Clint Barton, que mais pra frente no futuro ainda perde o braço, né? E as coisas escalando num ponto em que, depois de derrotar todo mundo, né, naquele episódio, acho que adiantou a vinda de Thanos, né? Que pelo visto, logo depois que conquistou tudo, aparece o Thanos pra pegar a última joia, tava no Visão, né? E aí o Visão faz aquele corte, né? Navalha no meio o Thanos, como já os meninos já falaram tanto aí, e elimina rapidinho o Thanos. Vale ressaltar que o próprio Thanos deu a dica de como derrotar ele com o Jorge do Infinito com o Escambau A4 no próprio filme de Guerra Infinita, né? Vai na cabeça. Só que aí esse Ultron resolveu fazer assim, ó. Parar no meio. É um Ultron que, com no corpo do Visão, ele não tem muita paciência pra conversa. É tanto que não quem dublou ele não foi o mesmo cara, né, do filme, né, o... Esqueci o nome dele agora. James Spader. O James Spader, né? Isso. Exatamente. Não era um Ultron pra ficar falando, nem ouvindo com gosto da própria voz. Chamaram o Ross Marquardt pra fazer a voz, né? E aí é o Ultron sem paciência, cara. O Ultron que só tá ali pra fazer o que é pra fazer e pronto. Ele não tinha... O Thanos chegou, o Thanos nem falou assim, quero sua joia. Ou tipo, vou lamentar mais fazer isso em mim. Do que você pensa, né? Não sei o que. Aquele Thanos que fala um pouquinho. Ele navalhou o Thanos. E aí o Ultron começou. Então você tá dizendo que o segredo pra derrotar o Thanos, ou é você falar muito até convencer ele, ou você não falar nada e direto matar. São os extremos aí, né? Você vê que funciona. É por aí. Porque o problema do Doutor Estranho lá em Titã foi porque ele ficou conversando demais, então. Pois é. E também tem que ter aquela força de vontade de fazer o que precisa fazer, né? Essa versão do Ultron aí não teve peninha com os Vingadores, não, né? Enfim, toda a planeta Terra virou uma ruína, né? Você vê que parte da história é justamente o Clint Barton e a Natasha Romanoff encontrar um meio, em pensar num plano em que era pra encontrar tipo um AI que serviria de vírus pra tentar contaminar o Ultron e aí, enfim, tomar o o corpo dele, né? Uma AI substituir a outra. E ela pensou que essa AI poderia ser o Armin Zola. Então acaba descobrindo aqui que o Armin Zola não só tem naquela base lá do Capitão América Soldado Invernal, né? Segundo essa história, e se isso se repetir no semi-real, tem uma versão dele, um backup dele, não é na Rússia. Então pode ser que o Armin Zola volte aí, hein? Olha, olha, deixa aí pro Kevin Feige voltar com o personagem como deveria, né? Aquele robôzão que tem lá o vídeo na barriga, né? Enfim, o outro lado é o Ultron, depois que começa a conquistar vários cantos do nosso universo, né? Quer dizer, do universo daquela realidade, você vê que ele vai invadindo vários planetas, né? E dominando, aí chega um ponto em que ele meio que assim, pô, já fiz isso tudo, o que é que falta fazer? Aí tá lá o Vigia conversando consigo mesmo, mania de jeito que pensa alto, né? Pensando em voz alta, de repente assim, quem é que tá aqui? Quem é que falou isso? Rapaz, quem foi que falou isso, o Vigia? É o quê, homem? E aí tem uma briga master, cara. O Vigia mostra que não é só aquele cara que assiste, não. De repente ele se transforma naquele Vigia de armadura. Aquela armadura já teve nos quadrinhos, né? É inspirado em alguma coisa, sim, que ele já usou nos quadrinhos. Sim, teve uma fase do Quarteto Fantástico em que o Vigia usou uma armadura bem similar daquela, assim. Teve uma roupa bem próxima com aquela armadura. Eu achei bem similar. O estilo da luta, você vê que tinha uns tons até dos poderes que ativava tal, nesse momento da luta. Tinha aqueles Kirby Dots, né? Tinha umas renderizações, assim, do estilo kirbiano da história. Foi bem bacana. E o Vigia temeu, né? Saiu pulando de realidade em realidade. Teve uns easter eggs aí nessas realidades. O presidente Rogers. Enfim, no finalzinho, O Vigia teve que se esconder no universo que talvez o Ultron não achasse, né? Que é aquele universo destruído do Doutor Estranho e do Mago Supremo do Mal, né? E o Mago Supremo fala, ô, você tá aqui? É, pois é, né? Enfim. É um episódio muito bom, mas ele é uma ponte. É, a gente vai falar sobre o último episódio depois, mas porque ele tem uma coisa à parte também, mas ele é um episódio que não funciona sozinho, né? Esse episódio eu achei interessante, foi mais por questão do... É, igual vocês falaram, né? Da questão da morte do Thanos, que eu achei assim, super simplório. E, de novo, né? Igual falei no mais pra trás, a solução visual que eles acharam pra poder fazer o Thanos ser partido ao meio, né? E o Thanos deve ter batido palmas no mundo etéreo, né? Que ele deve falar assim, nossa, 50%, parabéns, Ultron, você me entendeu, você me partiu ao meio, você me entende o que eu tô dizendo. E foi um corte bem certeiro, né? Tipo, foi uma manteiga, né? Você não consegue nem ver as vísceras do bicho, né? Então foi um corte bem certeiro. A gente não sabe se o Thanos tem vísceras. Começa daí. mas... Sei que o Thanos seja feito de manteiga por dentro. Cara, mas foi muito lisinho, sabe? Tipo, não mostrou nada. Nem aquela coisa do estilo Mortal Kombat. Não, mas se tu for lembrar do Ultimato, também não sai sangue quando é decapitado. Só manteiga também. É que cauterizou, gente. O Tron lá cauterizou ele. Sei. Se você for lembrar do final do Ultimato, na verdade ele é feito de poeira. Meu Deus. Ele tava descascando, né? Tá bom. Por isso que o plano do Homem-Formiga não ia dar certo, porque não tinha o que explodir lá dentro. Ah, tá, sim. É verdade. Mas eu achei esse episódio muito legal, principalmente na parte da luta do Vigia com esse Ultron com o corpo do Visão. Pelo fato da maneira como eles resolveram isso, que tipo, a briga passando pelo vários outros multiversos, eu achei isso fantástico. E depois isso vai ser meio que justificado no próximo episódio, né? Quando ele descobre a existência no ponto que ele descobre a existência do Vigia, né? Então, esse episódio foi muito legal e ele ainda tem esse plot twist. Então, assim, o que mais me surpreendi mesmo foi essa luta do Vigia e o Visão, que teve muita coisa legal, teve o próprio Vigia, né? Ele, nesse momento que ele luta com o Tron, ele quebra seu voto, né, de só ficar vigiando, né? Ele não pode interferir em nada. Ele vai apanhar e ficar olhando, não vou interferir, ele de me matar. Pois é, mas... O cara descendo, o cara... não dá, né? Pois é, mas é isso. O Vigia fala assim... Eu vou ficar parado, que minha mãe sempre dizia que quando um não quer, os dois não brigam. Né? Mas, porra, mas é o voto dele sugere isso também, sabe? Tipo, ele pode morrer por causa do pera lá, o Vigia, se tu for ler, não, se tu for, for lembrar na Marvel, no meio-meio, o Vigia é o cara que mais... Eu não vou interferir, mas eu tô aqui interferindo só um pouquinho aqui, sabe? Até o jeito dele, ele tem até aquele jeito dele que os roteiristas colocam, de interferir sem interferir, que é... Gente, eu tô aparecendo aqui comendo pipoca, quando vocês estão acontecendo, que eu só... É só um pequeno spoiler que vai acontecer agora, vai acontecer um negócio feio, viu? Mas continue aí. Você vê naquele negócio do interferir, no momento da cena lá do Clint com a Natasha, pesquisando onde tava parada lá, naqueles arquivos lá. E ele ficava, é aqui, vai, não desiste. Desistiu, filha da puta, não desiste. Foi engraçado. Aí Natasha, você conseguiu, uhul, deu certo. É, não, essa parte foi muito legal também. Mas aí você vê o ponto, né, que ele realmente ele fica no, na questão de querer interferir, mas devido ao voto dele de não interferência, ele realmente não interfere. Então, mas ele não deixa de dar a opinião dele, né? É, mas nesse episódio você percebe como um vigia deve ser chato pra assistir um filme do lado dele. O cara fica comentando, falando pra cacete. O cara fica comentando cada cena, sabe? Pô, meu, cara, você quer comentário ou põe o diretor aqui? Ah, cara, mas a gente passa isso no cinema, né? Eu passo isso no cinema quando eu vou. É foda, sabe? Ainda bem que ninguém assiste cinema, nenhum de nós assiste filme contigo, né? Graças a Deus, né? Ah, não, mas eu fico caladinho, fico na boa. Mas as pessoas ao meu redor, né, que ficam. Aham! O Marcos Pedro caladinho. Uhum. Sim, só teve uma vez duas vezes que eu me manifestei, que foi nos dois últimos filmes dos Vingadores, tá? Que eu chorei, que eu berrei, que não sei o quê, mas é porque a sala inteira estava esbravejando. Então não vem não. Eu interagi com a sala. Agora, no meu normal, eu fico na boa ali, comendo pipoquinha, tomando minha coca e assistindo tudo de boa. E no meu, igual o Vigia, eu fico dentro de mim, assim, meu Deus do céu, eu fingi que isso tá acontecendo. Sabe? Dentro, mas. Fora, estou pleno, tranquilo, zen, satisfeito. Paulo Arthur, você está querendo dizer que o Marcos Pedro é o Vigia? Não, não, a gente sabe que não é, porque o Vigia, ele é o Zordon dos Power Rangers. Porque ele, eu vou interferir ao que ele faz. Porque recolher um monte de pessoas que vão interferir por mim. Exatamente. É que ele é o Zordon que não tem a alfa, então ele tem que buscar ele mesmo. E os dois já são... Os dois ainda são carecas, gigante da cabeçona e etéreo. Bem por aí. Cara, esse episódio é a versão Marvel, né, do Exterminador do Futuro, né? É, você tem referências ao Exterminador do Futuro, aos montes, né? O apocalipse nuclear que o Tron faz. É, o próprio fato dele ser uma IA como a Skynet, né? A Skynet meio que busca... Sim. Isso, né? Constantemente, né? O fato da Skynet, assim, acho que teve até já em HQ, estava mostrando que o objetivo da Skynet é meio que é silenciar o universo, assim como o Tron fez, né? Ou seja, não ter mais vida, não ter mais nada, né? Só ser um traço de silêncio, né? Como o Tron fez, né? Ao longo aí do universo, que ele massacrou vários lugares. Ele que, tipo, aquele universo, né? Vamos dizer assim, ele ficou igual ele ficou parecido com o universo lá do Estranho Corrompido. A diferença é que, na verdade, o universo existe, só que só tinha, né, o Tron, né? Já que o Tron não é um ser vivo, enfim. Ele praticamente fez o dobro do que o Thanos fez, né? Ele exterminou toda a vida do universo. É, ele cessou, então, e assim, as referências, até a própria fala, né? Na briga com a Capitã Marvel, né? Que ela ali deu um fio de esperança pro Vigia, né? É, ela até cita, né, o Exterminador do Futuro. Então, várias, tem, assim, praticamente o filme lembra muito, né? Assim, quando as cenas e tal, me lembrou muito o filme do Exterminador do Futuro, né? E, cara, é o Tron ali, talvez, assim, não é o Tron muito falastrão mesmo. É o Tron que conseguiu o objetivo, né? Ele conseguiu zerar a humanidade, né? Quer dizer, só sobrou a Natasha e o Clint, né? E depois de um tempo só sobra a Natasha, né? É, vale ressaltar, né? Baita cena, fazendo um paralelo com a cena de Vingadores Ultimato, né? O que Exatamente. Muda é que quem cai... É o Clint, né? Agora. É o Clint agora, né? E tem aquelas cenas que você comparar... Fizeram até essa comparação no Twitter, né? Quadro a quadro, desespero da Natasha tentando segurar e por aí vai. E o Clint caindo também, aí teve aquela cena bonita, né? Aquele caindo, virando a flecha pra... Sim. Atingir os Ultrons lá e conseguir dar uma chance pra Natasha fugir. Cara, isso ficou lindo pra caralho. Isso merecia um quadro. Ficou aquela coisa em câmera lenta, isso. Né? Eu até lembrei agora, era uma piada que eu não sei se eu devia fazer, mas vou fazer. Também faz um paralelo com a queda da Gwen Stacy no espetacular Homem-Aranha 2. Nossa. Nossa. Não, essa eu não fui tão longe. Não, assim. não é um paralelo, mas foi maldade minha. Agora... Só pra finalizar, isso também, como eu falei, tem bastante de Exterminador no futuro e aqui, né, tem um pouco daquelas outras, acho que de duas HQ. Tudo bem, o filme Age of Ultron já tinha muito de Ultron ilimitado, né, mas aqui tem muito disso de Ultron ilimitado e de uma outra, né, que de um certo autor, que o Paulo Atur, quando ouve, dá uns certos gatilhos nele, né, que também tinha um pouco disso, que era a Era de Ultron, né, escrita pelo Bendis, né. A Era de Ultron do Bendis, que apesar de ter sido muito alterado, né, lembra mais o que aconteceu agora nessa animação do que no filme, né, no filme não teve nem a chance. Exatamente. Não. Teve até o Tron gigante, né, gente? Teve até o Tron gigante, que foi uma ideia descartada na ideia original de Vingadores Era de Ultron, né? O mesmo esquema. Paulo. É, vamos pro próximo. Vamos desanimar, Tron? O Paulo desanimou. Porque o Felga falou do Bendis, por isso. Falei, o gatilho. É o gatilho dele. Bom, vamos então animar um pouco a situação aqui para um episódio final. É, um episódio que acabou ficando bem evidente do que ia acontecer com o final do que houve agora nesse oitavo episódio, né? E também, depois de tanto merchandise aparecendo por aí, aparece o Vigia convocando, né? Os Vingadores Multiversais. Vingadores Multiversais, não. Isso é do Jason Nero, né? É os Guardiões do Multiverso, né? Ele meio que planejou junto com o Doutor Estranho lá do Marco Supremo do Mal lá. Olha, vamos convocar uma galera. Meio estranho, porque não era exatamente a galera que você esperava em algumas situações, né? Feito o caso do Thor Baladeiro, né? Mas ele tinha sua função, né? Aí chamou o Senhor das Esteiras T'Challa, chamou a Capitã Carter, que aparece até com a roupa nova, assim, meia metalizada no símbolo dela, como foi também o do Capitão América em Soldado Invernal, né? Quando ele ganhou aquele uniforme lá mais soturno, assim, né? Chamou também... O Killmonger, né? Chamou um vilão pra lá na história. A gente até achou meio estranho, mas ok, tem sua função. E também chamou uma personagem, um episódio que não apareceu, que é aquele episódio que a gente já tinha citado aqui, que ficou adiado pra segunda temporada, em que algumas caixas de Lego, de brinquedos, já mostraram o que aconteceria se, em vez de ser o Hulk, fosse o Tony Stark pra sacar, e pelo visto, ele se encontra lá com a Gamora. E não sabe o que acontece nesse episódio, mas os dois fazem um par lá, né? Enfim, a gente até que o Tony Stark ia ser chamado, não, chamou a Gamora, então a princípio, no começo, são esses os Vingadores... são esses os Guardiões do Multiverso. Depois a gente vê que se junta a própria Natasha, que sobreviveu desse universo original e que o destruiu tudo, né? E tem várias cameos, né? Várias participações especiais no decorrer da história, em que vai fazer referência ao Marvel Zumbis, lá pro final vai fazer referência ao universo que os Vingadores morreram. Enfim, todos os episódios, até os que não saíram nessa temporada, foram meio que referenciados. O comecinho, vou ser bem sincero, eu achei meio barriguinha, um pouco. Aquela história de reunir o grupo, piadinha pra cá. Estamos nesse bar aqui que lembra o bar. Até pra fazer aquela referência de que lembrar que tem um Steve Rogers na realidade da Capitã Carter, né? E aí eles conversam, ficam indecisos. Pra que você serve? Pra quem chama o Thor Baladeiro? Pra que tá nessa? Mas cada um tem sua função. Mostra o Killmonger sempre meio afastado, olhando pega a cabeça que o Thor tinha trazido do universo dele pra cá, fica examinando, olhando o cabreiro. Enfim, comemora em certo momento, né? Um grupo se afasta, que é o Killmonger e a Gamora, que tinha uma máquina que supostamente é capaz de dizimar as joias do infinito, não é qualquer máquina que poderia fazer isso. É curioso que tem muita gente achando que talvez tenha sido isso que o Thanos usou pra destruir lá enfim, as próprias joias do infinito no Vingadores Ultimato, mas não tem nada a ver, ele usou a própria luva pra isso, é uma teoria meio furada. E o resto da equipe ficou pra meio que distrair, né, entre aspas, elas o Ultron, né? Assim que em determinado momento ele reconhecesse que tinha vida naquele universo lá. Então o Ultron, pelo visto, deve ter detonado o universo pra caramba até chegar ali, né? Enfim, aí a partir do momento a história muda completamente, ganha um outro gás, as lutas são radicais assim mesmo. Tem aquele lance que eu achei fodástico, que é o Mago Supremo lá, do mal lá, usando a sua magia pra dar tipo uma armadura arcana pra cada Vingador. Então eles ficavam com uma proteção a mais, estavam todos turbinados. Isso é foda, eu queria ver isso num filme, cara. Aquela versão de armadura arcana assim, né? Protegendo cada um. Aí se forma uma parceria lá entre alguns personagens, né? Tem muita gente que achou que a Peggy Carter nessa versão aí, ela podia ser lésbica, porque ela vivia dizendo que as viúvas negras são as melhores amigas dela, mas não tem nada a ver. Eu acho que o pessoal fanficando um pouco demais a história, né? Tem a Gamora ultra fodástica e tem reviravolta, esse mesmo de reviravolta lá pro final, né? Você acha que vai pra um jeito, de repente há uma virada de trama, depois volta a virada de trama e acaba de outro jeito, né? Foda demais esse episódio. Eu depois falo mesmo do final mesmo, ou vocês mesmo podem falar. Mas, Paulo, começa aí, então. Vigia mal safado, porque ele diz, vou quebrar meu juramento. Aí o que ele faz é chegar assim pro Doutor Estranho do Bem, na verdade é que é o Doutor Estranho do Bem. Do Bem. Ele só é um pouco com olheiras, cara. Você é muito preconceituoso com pessoas que têm olheiras. Tá. O do Marcos que tem olheiras, você fica falando mal dele. O cara só tava no poder, saiu um demônio de dentro dele, voltava ao normal depois. O cara engoliu uma explosão galáctica. Você tá com raiva disso porque o Tron deu uma de Saga de Gêmeos. Voltou. Verdade. Pior que é mesmo, cara. Nossa, isso foi ótimo. Só faltou falar Galactica Explode. Exato. Caralho. Já tô vendo esse episódio com outros olhares agora. Puta merda, que ótimo. Chegou assim, Doutor Estranho, você vai ser minha alfa, chamem 5 heróis com garra. Aí vai lá e chama eles, aí vai começa a musiquinha dos Power Rangers. Aí ele é assim, você é o Power Ranger azul, você é o Power Ranger vermelho. Aí nessa parte aqui fica legal também, porque você nota que no universo da Capitã Carter, é o que eu tinha falado, o Reino Unido perdeu a Guerra das Malvinas pra Argentina, então quando ela é descongelada, aí o pessoal olha assim, ó, cara, a gente tem que te contar um negócio aqui, agora você vai ter que se vestir com as bandeiras da Argentina. Aí por isso que ela tá toda azul celeste. Peraí, ela foi descongelada aonde, criatura? Ela atravessou um portal pra chegar lá. Tu faz. É igual ao outro filme lá do Capitão América. Enfim, seja como for, ela tem que vestir a bandeira da Argentina agora. Ela virou a Capitã Argentina. Meu Deus. Argentina. Tá de Argentina ela. Aí tanto é que... Aí tá lá enfrentando o Batroc, aí eles encontram lá o... Só que aí no meio da luta, tava lá o Vigia comendo pipoca, o pessoal via ali, opa, vixe, droga, me pegaram. Aí ela, você foi escolhida. Aí por aí vai. Aí vai indo, aí ele olha assim, tipo, ele tinha ido atrás da Capitã Marvel, mas olhou assim, não, e ela vai resolver tudo sozinho, então o Thor tá mais perto, aí pega o Thor. Aí o Killmonger, até agora, não sei por que foi que ele fez isso. Ele fez, é porque ele olhou assim, não, sempre tem que ter um cara do mal, pode. Na verdade, segundo o Doutor Estranho, ele sabia o que ia acontecer, a traição, e esse seria o momento em que... Desculpinha, porque ele mesmo fala lá daquele lado do Thor, ixi, eu não me toquei que isso ia acontecer, socorro. A casa caiu. Engraçado é o Doutor Estranho comentando as escolhas dele, né, quando ele viu o Thor, assim, você escolheu eles, aí depois aparece a Gamora, assim... Mostra uma foda de uma máquina lá, aí ele, eu escolhi eles. Se gabana. Cara, não, pois é, pra tu ver, ele sempre é o cara do improviso, ele percebe que fez a merda, aí ele espera alguma coisa dar a volta, aí, tá vendo? Foi por isso que eu escolhi essa galera aí, viu? Por isso que eu escolhi a Gamora, em vez de escolher o cara que teria se tocado de primeira, que teria que refazer a máquina de acordo com o universo do Tron, não a Gamora que só pegou a máquina daqui, vamos meter essa máquina aqui que resolve. Por aí vai, porque ele só escolheu coisa errada. Aí vai escolher lá o Thor, aí depois ele olha assim, aí é mesmo, né, tem aquele zumbis, aí ele lança lá os zumbis no Tron e por aí vai. Aí é aquele negócio, a verdade é que se não fosse o Doutor Estranho ali, eles não tinham durado um segundo. Pior que é mesmo, não tinha mesmo. Doutor Estranho, foda pra caralho. Você falou aí dos zumbis, tem um detalhe muito sutil aí, ele libera os zumbis, né, só que como ele falou, trouxe os zumbis, mas o que eu queria trazer mesmo era a Feiticeira Escarlate zumbi, né? Detalhe, o poder do Doutor Estranho de trazer gente de um universo pro outro. Mas aí, quando a Feiticeira Escarlate ataca a primeira vez, ela para. Sabe por que ela para? Ela reconhece o Visão. E ela faz uma cara de triste. Verdade. Uhum. Verdade. Sim. Todo mundo ficou triste agora por causa disso? Foi. Um minuto de silêncio pelo luto. É. Ele lembrou do final de WandaVision e ficou triste aqui, mas continua. É, então, aí foi indo, aí tem aqueles lutam. Aí depois tem que ter, assim, aí tipo, o Michael, o... É, Gio é B. Jordan? É B. Jordan. Chega assim, ele é assim, olha, eu tenho minha última chance de redimir esse personagem. Eu vou esmerdalhar ele ao máximo. Que eu não quero ser o Pantera Negra. Vocês vão ter que se virar com essa anti-vax agora. Aí faz a merda lá. Se virem aí agora. Sacanagem. Tem todo esse clima aí, né, de escolha, né? Um misto de, sei lá, exilados, aquelas coisas que a gente vê. Inclusive, agora, acho que a Marvel poderia pensar numa animaçãozinha de exilados nessa linha, né? Que acho que ia ficar bem legal, né? Acho que daria pra fazer uma coisa bacana nessa linha, né? Até pra trazer, talvez, vários outros personagens, tal, que ainda estão... Coisa que talvez sejam difíceis trazer numa série ou num filme, né? E aí, cara, é bem interessante mesmo a dinâmica. E, assim, escolher a Gamora no lugar do Tony Stark... Quer dizer, o Tony Stark foi escanteado nesse seriado, né? Ou ele morria, ou então... Hoje não, né? Porque ele até, no começo, quando ele chega... Ah, eu vou lá aí, então, resolver... Não, você não vai resolver nada. Eu quero a Gamora e você fica aí quieto no meu saco. Agora tu respondeu a questão de por que ele escolheu ela. O Vigia viu ele morrer tantas e tantas vezes, escolheu assim, não, se eu escolher ele, não dura um minuto. Vai morrer, aí não vai dar certo. Então. A gente vai ter a resposta sobre isso no episódio dele aí. Vamos ver o que é que aconteceu pra ele sobreviver. É bem interessante a dinâmica, principalmente, por exemplo, da Viúva Negra, né, a última sobrevivente desse universo e a Capitã Carter, né, a Viu inicialmente não estava nesse time convocado, né, apesar que não precisava porque ela já estava nesse universo, né, e aí você e a luta, né, ela não estava, na verdade eles tiveram que fugir de um universo para outro, né, que o primeiro se fudeu lá, né, então eles foram pulando, atraíram e tal, mas acabaram no universo lá que ela estava, né, assim, coincidentemente, né, o roteiro, né, precisava levar o Vigia planejou tudo, cara. O Vigia pensou 3-4 passos à frente, só não conseguiu prever que o Tron ia quebrar a barreira da dimensão e ia ter acesso ao multiverso, né? Mas enfim. O Vigia é que nem aquele que permanece. Ele faz tudo no improviso e depois diz que tava jogando xadrez 4D. quase isso. E aí a gente tem essa dinâmica entre as duas, né? Que ficou bem bacana. A cena de luta entre as duas ficou bem legal, né? A estratégia, porque basicamente depois foi a Natasha e a Capitã Carter que engendraram a estratégia final. Tem uma coisa que eu esqueci de falar. A única referência da fase 4 da Marvel, né? Dessas novas, foi o escudo que a Natasha pegou, que é o escudo do... Guardião Vermelho. Guardião Vermelho, né? E ela usou aqui nesse episódio. Ficou engraçado. O Tron, cara, não tinha vez. Era porrada. É engraçado como ela entrava com tudo, né? Essa viúva era frute na porta. Eles entram no universo, ela aparece chutando porta. Exatamente. Inclusive no final. O Tron aparece, ela chuta sem perguntar. Quando ela é jogada no outro universo lá, quando dão uma oportunidade dela ir pra outro universo, não, você não vai ficar sozinha, não. Ela chega chutando a cara do Loki. Não, ou seja, ela resolve tudo na base da porrada. Essa viúva, né? E então essa dinâmica é legal. O papel do Estranho, né, principalmente ali na de redenção, né? De tentar se redimir da maior da besteira que ele fez. A tentativa ali de parar, né, aquela máquina assassina, né? Uma personagem que, assim, talvez a gente vai ter melhor desenvolvimento, mas deu pra ver que vai ser interessante, é a Gamora, né? Essa Gamora, né? Então, aí, acho que ficou um bom gancho aí pra próxima. Com a arma do Thanos e a armadura parecida com a do Thanos. Exatamente, né? Que papel ela tá? Qual foi ali a mudança pra ela... O que aconteceu com o Thanos pra ela tá no lugar dele, né? Exatamente. E por que ela pegou o helicóptero do Thanos também? A hélice. A espada. A hélice, no caso, né? A hélice. Então, e aí, cara, e o final é como você falou, né, Coveiro? É reviravolta em cima de reviravolta, né? A máquina lá que ela traz não dá certo, que é a joia do infinito. Então, é aquele conceito que, inclusive, a gente... Que é trabalhado, né, nos quadrinhos, né? Que as joias do infinito só funcionam ou são tão únicas e características daquele universo. Não, mas aqui não vale essa regra, porque o Trota saiu pulando de lugar em lugar e foi usando as joias. Mas a destruição dela... Teve essa desculpa da destruição. É, então, aí a gente tem essa reviravolta e depois o Killmonger ali querendo mais poder ver nas joias do infinito. Tanto é que aí depois no final, aí a última reviravolta, né, que foi o Armin Zola, né, naquela referência, inclusive com a cabeça, com a cara na barriga, né, que é o... É, eu quero ver isso no filme. Não, ia ser interessante isso mesmo, né, imagina, né, pegar algum Ultron, um corpo de algum Ultron que sobrou por aí, né? Que em tese não sobrou nenhum, mas é, com essa coisa, né? Seria foi bem interessante isso aí. E aí é aquele final, né? Os dois presos, acho que no universo, né? Agora do Estranho corrompido, né? Não, o Estranho criou tipo um cristal, criou um micro-universo, pelo que eu entendi. Isso. É, dentro do universo dele, que já ficou reduzido, é poderoso pra caralho, Estranho. Eu só fico imaginando aqui o quanto vocês estão com preconceito com esse Estranho. O cara salvou o multiverso e vocês chamando o cara de malvado, corrompido, essas coisas. O outro só ficou brincando pra ganhar. A tendência do Paulo pra gostar de gente com um caráter dúbio se vê cada vez mais, né? Mas, enfim. Olha, só pra deixar claro, eu não chamei o Estranho de Estranho Malvado. Eu chamei ele de Estranho com estranhas decisões de vida. É totalmente diferente. Vai. O estranho que foi dormir 3 horas da manhã. É o estranho que ficou na balada com o Thor. Exato, é esse estranho. Mas então, cara, é. Assim, esse é o episódio que é o meu primeiro do top 5. Ele é o que eu mais gostei. Tem as melhores cenas de luta da série. Tem essas reviravoltas todas que já foram comentadas, que são uma das melhores da série, da temporada, né? Todos os detalhes que a gente viu nos episódios passados, eles foram reaproveitados nesse episódio, e todos eles foram muito bem encaixadinhos, sem forçação de barra, não teve forçação de barra, eles realmente foram... O roteiro foi escrito de forma bem orgânica nesse ponto, então tudo foi muito bem aproveitado, até mesmo a questão que vocês falaram, que é a questão da máquina da... Isso aí, tudo bem que foi um artifício de roteiro mesmo, mas ele funcionou, que a questão da máquina lá da Gamora não ter funcionado com as joias do Ultron, porque cada joia são únicas em seu determinado universo. Tanto é que quando o Estranho ele usa a joia dele do tempo no Ultron para segurar o tempo, naquele ponto ali, no ponto em que os dois estavam tentando segurar a joia e estavam lutando, a joia dele do tempo não entrou em conflito com a joia do tempo do Ultron, né? Então você vê que realmente essa ideia de que as joias são únicas em seus universos, ela foi realmente estabelecida, né? E depois disso, no final, que a gente vê o Vigia liberando os personagens em seus universos. O que pra mim foi uma surpresa é que eles lembram do que aconteceu, né? O que eu imaginei que não aconteceria, mas esses personagens que participaram dessa guerra, eles lembram do que aconteceu, né? Eles voltam para suas realidades já lembrando. E a coisa mais foda que eu achei foi no momento da viúva, que eu achei que ela ficaria ali, que ela falou: meu universo foi destruído, meu mundo foi destruído, não existe vida ali. Mas aí o Vigia, de novo, ele quebra o voto dele de não interferência e joga ela justamente no universo onde os Vingadores... Uma interferência a mais, uma a menos. Cara, me arruma uma história do Vigia em que ele não interfira. Ou o cara, ele só faz... É a história do Vigia. Mas é tudo que o Vigia faz, ou é contar o Arif, ou é interferir. Então, ele tá de boas. Tu é que boa na lagoa. A única coisa que faltou aí foi ter uma cena do Hulk vermelho dando um moqueque nele. Nossa, não. Seria legal. A única outra coisa que não foi interferir é a única coisa. Mas foi isso. E que o Divizia faz é isso, cara. Porque até se tu for olhar, tipo, a das primeiras aparições dele lá no quarteto foi: oi, eu sou o Vigia, eu não posso interferir. Mas tá vindo um cara ali com um balde roxo na cabeça que vai dominar esse planeta, viu? É, bem isso mesmo. Tá aqui a mas, arma que vai resolver o problema, né? Ó, é aquela. É, eu não vou interferir. Eu não quero interferir em nada. Eu não tô interferindo, eu só tô falando. Não tá, não tá, só tá falando. Só tá dando um de spoiler, só tá dando spoiler na história. Bom. Mas, assim, de resto, é, realmente, esse reencaixe da viúva em um mundo de Vingadores, eu achei isso muito legal. E, cara, não, no mundo de Vingadores não, né? Que só sobrou dois ali, né? Sim, mas é um mundo de Vingadores. Existe Vingadores, existe vida. Sim, existe vida. Dela é que existe. Então, mas aí sim. Eu acho que provavelmente não vai ter continuidade, apesar de ter gostado muito dessa viúva, mais do que todas as outras que teve lá, né? Cara, mas aí, assim, se você for olhar, ô Coveiro, pelo menos esse mundo faz sentido o nome ser Vingadores. Sim, é. E outro detalhe, eu gostaria muito mais que essa viúva voltasse pro MCU do que o pessoal ficar fanficando um Killmonger que nunca vai virar um herói Pantera Negra. Mas não vai voltar porque não vai ter Scarlett Johansson pra voltar, criatura. Não vai. Pois é. Não vai ficar mais do que eu vi. Mas entre probabilidades, eu prefiro Scarlett Johansson do que o Killmonger. Bom, mas aí, enfim, acabou o episódio. É, como eu falei, vocês falaram aí, cada um foi pro seu universo, né? Eu espero que alguns tenham continuidade. Sei que o da Agente Carter vai ter, porque até deixou uma cena pós-crédito pra a segunda temporada, em que dá a entender, né, que a armadura lá do Hydra Stomper, né, que quem usa originalmente no, na realidade lá dela, foi o Steve Rogers, aparece lá. O pessoal tá querendo fazer uma correlação de que, na verdade, o Steve Rogers, na verdade, não ficou congelado nem nada. Mas ele tinha se tornado uma versão de Soldado Invernal daquele universo dela, né? Já que seria um cara que ficaria sendo usado assim pra baixo, vamos dizer assim, né? A memória modificada, congela, descongela, né? Tira de êxtase, sai de êxtase e seria usado. Resta saber se vai ser realmente isso, né? Uma versão Soldado Invernal / Hydra Stomper, né? Seria interessante. Mas, como eu falei, né? Precisa usar mais esses episódios da gente Carter. De continuar um pão com ovo como foi o primeiro, que pra mim tá entre os últimos, né? Ou talvez pau a pau com o do Killmonger, de episódio ser mais fraco, né? Mas enfim, e isso. A gente quer muito que o do Marvel Zombie surja, né? Ressurja aí. E os demais, a gente sabe que, infelizmente, o do Star-Lord, né? Que supostamente o... Estava falando isso depois da morte dele, né? Vai saber se era verdade ou não. Queriam fazer um spin-off do What If, né? Mas eu acho que também não precisa exagerar, né? Vamos fazer também mais animações fora do universo do Arif, né? Tem muita coisa que aproveitar ainda por aí, né? Então é isso, pessoal. A gente encerra por aqui nosso Nominata 616 e até a próxima. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.